Boa tarde, amigos! Tá no ar, estádio! E aí? Ah, chegamos, né? Estamos de aí. Beleza. Não, o seu microfone acho que foi pro limbo. É, rapaz, o seu microfone aí não tá num momento nada feliz, hein, Portugal? Tá bom. Vem agora, fala. Fala, ali. Alô? Não, nada feito. Foi pro vinagre o bagulho. Troca de microfone, troca de cabo, é troca de microfone. E este agora? Ah, agora sim. Esse agora, tá Estevão. Muito bem. E este agora? Não, esse não. Não, esse não. Este pifou. É o cabo, viu, Bato? Pifou. Então, cabo de quebrar o microfone. É o cabo. Então é isso aí. Já separe para o departamento de manutenção. Sim. Muito bem. Vamos às manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97. Hoje reparo que os vagabundos de ontem continuam vagabundeando hoje. Que beleza. Vamos lá, começando as manchetes. Velho, você tá preparado pra falar do Santos? Tamo, manda bala. Que é isso, confusão de vinhetas. Que é isso aí, velho? Agora vai. Oh, tá parecendo a defesa do meu time. Agora quem dá bola é o Santos. Não, velho, é só a manchete. Não precisa cantar, só a manchete? Não. Canta não. Peixe pronto pra pegar a macaca. Pronto como? Então escala aí, vai. Pronto. Ah, pronto, não, pronto. Não dá pra pronto saber. Não dá pra saber como. Então como tá pronto? O técnico tá em dúvida, ele não sabe se vai de Vladimir ou de Vanderlei. Então, goleiro é o de menos, né, Ria? Então tá difícil. Ô, Marcelão, velho, eu acho que a sua batata começou a fritar, velho. Então, se você não acertar essa defesa aí pra pegar a ponte, vai ser um perrengue danado e vai ficar difícil pra você. Então, se eu fosse você, iria de Vanderlei. É? Mais tranquilo, mais seguro, e faria com que esse time entendesse que está na hora de ganhar. Não podemos perder para macaca. Concordo, Rico. É, velho. E o Santos, meu, os caras estão querendo mesmo o ganso, hein? Eles querem mesmo, hein, ô, velho? É, não sei. Apesar da maioria da torcida não querer. É que o São Paulo é que deu uma esfriada no bagulho aí, mas. Mas é, o São Paulo não quer. O São Paulo quer fazer. Recuperar pelo menos um pouco do preju, né? É. Pô, 24 milhas, como é que o São Paulo 16. Vai. 16. 16 milhas, como é que vai emprestar? Não dá pra emprestar. Pagou 16. Então, não dá pra emprestar. Tem que tirar um turuzinho aí. E principalmente porque entra outro time também na parada. Cheguei a ler que o Santos estaria tentando arrumar quem ajudasse a pagar. É, hoje eu escutei, vi a entrevista do... do Aidar junto com o Simpson lá, Ei, Bart, garotão. O nosso presidente lá. Ei, eles brincaram com relação a isso. O Aidar disse que não, porque o técnico tem interesse no Osório, né? Mas ficou uma coisa, aquela coisa no ar, né? Se vier com dinheiro, a gente libera, lógico, né? Então vamos ver aí no decorrer da semana. E não tem muito a ver com a... Não. Não tem muito a ver com o Santos, mas o Robinho tá machucado lá na seleção, né? O pessoal não sabe que fim vai levar lá. É músculo. Não é joelho? Não, acho que é músculo, né? Na coxa. Não é joelho, não? Acho que ele botou a mão na coxa lá. Botou a mão na coxa? É, acho que foi na coxa. É, então, mas o pessoal tava falando que ia fazer exame de imagens, né? E aí a coisa pode ter complicado. Bom. É isso aí. É isso? É isso, velho? É isso. Só isso, nada, do Santos? Não tem nada de interessante, né? Tá bom, então. Oh, Portuga, recomendo que você... Isso. Exatamente. Arrumado. Um pra lá, um pra cá e vamos que vamos. Um pra lá, um pra cá. Já mande uma mensagem para o departamento aí de manutenção de energia dizendo... Foi pro saco canal 6 da mesa. Pode ser ali, viu, Bar? Foi pro saco. Rádio ao vivo, bicho. Brincadeira. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Olha, olha que sui generis, ó. Olha, eu tenho uma novidade. Eu quero saber qual é o programa de rádio que hoje deu informações da Lusa. Nenhum. E sabe qual vai dar? E acho que foi sábio que não deu. Sabe qual vai dar? Nenhum também. Nenhum, sabe por quê? Porque a CBF é o único lugar do mundo onde, durante a Copa América, a Série A e B não param, mas a C para. Ah, é? É. E depois nós que somos burros, portugueses. Mas, velho, olha, uma informação mais importante que dá luz aqui, ó. O jornal El Mundo... El Mundo. Disse que o Joseph Blatter Zé Blatter. Essa figura nobre. Já teria tido um caso com a ex-namorada do Cristiano Ronaldo, a Irina Sain. Ó, velho, na boa. Ai, ai, ai, teste de fidelidade do Zé Blatter. Essa mulher, pra ter pego do Zé Blatter, velho, na boa. Nossa senhora. Mano, porque ela não gosta da vida. Mano, depois... imagina o Blatter saindo de uma banheira cheia de espuma, RG. Sabe, tirando o roupão e falando, vem. Mano, nossa, depois do azulzinho, tá de mano. Depois do azulzinho. Se ela pegou o Blatter, o cartão do Blatter. Não, mas com a RG, independente, velho, independente. Ó, a mulher bonita. Ela pode pegar o cartão do Toninho, ela não pode pegar o cartão do Blatter, rapaz. Ó, eu se sou Cristiano Ronaldo, velho, eu dou um peixinho no 15º andar de qualquer prédio. Ô, mano, mas a mulher é bonita, vai. Você não ia nela depois que ela foi no Blatter? Não. Ah, duvido. Se eu soubesse que, ela tinha ido no Blatter, você não ia nela? Ó, português, você começa a imaginar uma série de coisas, né? Eu falo, onde ela enfiou essa boca? Ô, mano, como dizia lá na Zona Norte, lavota novo, pô. Ah, não é assim não, mano. Lavota novo, cara. Tá até amor próprio, gente. Ai, que cheiro. O Blatter é um senhor, velho. Minha nossa, hein, gente. Fale com o seu médico, eu falaria, pô. Pô, mas na boa, depois que todo mundo coloca essas mulheres aí em xeque, velho. Aí elas vão falar, ai, não é assim, existe amor, existe sim. Ah, mas o nosso presidente da federação também não namora umas cocotinhas aí? E umas cocotinhas que ele gostava, hein? A diferença, olha a diferença. Olha lá, de garbo, hein? Ontem nós falamos que ninguém trouxe nada, hoje já chegou um monte de fome, coisa, né? A fome no cercado. Ah, muito obrigado, hein? Ô, Mota, tudo bem? Essa caixa de bombom aí, por favor. É, manda ver que é nóis. Valeu, pensei que você hoje ia dar um migué. Não dou migué nenhum, não. É, ontem você vagabundeou. Ontem você vagabundeou total. Ô, ontem fiquei com o Chile de até as 3 da manhã aqui na rádio. Você ficou? Daí. Trabalhando! Daí, mas quem que te pediu? Você tocou? Estádio 97 é o programa número 1 da emissora. O negócio é o seguinte, aqui é trabalho, né, Mota? Ô, meu filho, aqui é trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Tem uma vaga no mercado aí pra voltar? Eu já saco cheio já, meu. Como assim? Ah, quero voltar a trabalhar, não aguento mais ficar em casa, mano. Você foi viajar, você foi pra Europa. Ah, mas foi pra Itália, criança chata pra caramba, mulher enchendo o saco. Quero voltar à beira do campo lá. Você ganhou, filho. O senhor já pagou, né, pelo menos, né, meu? Gasta 0,001%. Nossa, pagou. Vai dar nada. E faça uma viagem de, meu Deus. Dos deuses. Ele vai fazer aquele circuito Elizabeth Arden, sabe? Esse Paris, Roma, Fran, vai fazer essas coisas. Esse pode gastar muito que ainda sobra bastante. Pode fazer duas voltas ao mundo. Eu deverasmente, depois que saí do Cruzeiro, estou esperando uma ligação 011 para assumir um time de São Paulo. É difícil, hein, o seu Paulo Autori? Vou assumir 011. Difícil, hein? Você acha? Não tem mais espaço? Não, mas já juntou o dinheiro, hein? Continuando com as manchetes do Estádio 97, agora que o Motinha chegou, tá pronto, vem. Não, eu? Vem. Ah, tricolor, eu falei chupa Benjamin, o mito tá renovado já. É, mas trouxa, peraí, chupa. Peraí. Por que ele falou que não enxou? É, falou, fica dando notícia aí sem saber, vai que não renova. Foi assinado ontem à noite. É, mas eu sabia. Você sabia? É. Gorô? Não, não vai sabia, defender, não. Você sabia, não. Não me segura, não me segura, me solta. Se você tinha informação, você falou que não tinha informação. Você deu em primeira mão? Não podia falar, né, velho? Você deu em primeira mão, mano? Falou, não podia soltar. Quarta-feira à noite, quando o Rogério saiu do gramado, eu falei... É, mas aquilo lá foi um acordo. Que negócio, tô aqui, tem que ficar pelas minhas qualidades. Não sou marketing. Não pelo marketing. É, até ia falar com os senhores. É, tem a história do Rogério, o mito, tudo. Mas, por exemplo, você acha que o jogador tem que participar, é uma obrigação, faz parte da história do jogador, do profissional, fazer parte do marketing para ajudar o time? Misturou tudo, como assim? Não, porque o Rogério quis dizer o seguinte, eu só quero jogar, trabalhar, meu trabalho é jogar bola, não fazer marketing, não participar de ações... Do clube, nem nada disso. Eu acho que houve um radicalismo dos dois ali, Morty. É, então, tanto do Rogério quanto do Aidar. Porque, por exemplo, é natural que um clube explore a imagem de um cara que é ídolo como o Rogério Ceni. Até porque paga caro, mas não caro, precisa, né, ser um negócio excessivo como o Aidar propôs. É verdade. Mas o Rogério também seria legal sombrar. Porque imagina um São Paulino que às vezes é assim, sócio torcedor do clube e pudesse ter a oportunidade de almoçar, por exemplo, com o Rogério Ceni. Seria legal. Não. Veja bem, os jogadores, grande parte deles, tem lá como salário uma parte e outra de direito de imagem. Sim. Até daqui a pouco eu vou fazer um parênteses em relação a isso aí, do direito de imagem e o jogador Casemiro. Bom, aí você tem o direito de imagem. O direito de imagem, qual que é a função? É você explorar a imagem do jogador. Sim. E para isso, então, ele recebe valores. Uma boa grana. Dividendos. Dividendos. Dividendos. Exato. Então é válido São Paulo renovar o contrato, usar a imagem do Rogério. Somente, né, num ano de despedida. Ano de despedida. Mas o Mano tem toda a razão. O excesso, inclusive, pode atrapalhar a parte preparatória, né? Então fazer ações pontuais, mas nada daquela coisa, você imagina, olha, primeira semana de agosto, café da manhã com o Rogério, segunda semana do almoço, almoço com o Rogério. Quarta-feira. Parece Rádio Brega. Almoce com o Rogério. Tome café da manhã. Feijoada do Mito. Mas, gente, sexta-feira, eu aposto que isso vai aumentar o sócio do Mito. Mas, ó, se for pra incentivar o 12 sócio... de outubro, dia das crianças, as crianças comiam. Não, peraí, mas aí tá. O Marcos fez isso no Palmeiras, mas depois que o Marcos terminou. Ele parou de jogar. Não, mas ele já tava fazendo no final, fazendo bastante. É que o Marcos vivia muito lesionado, ele, né, Mota? Ele se propôs aí. Ele se propôs, né? Mas o Marcos fazia muito no final. O Neymar teve um período, problema sério com relação a isso quando estava no Santos. Mas graças a isso, aí começou aquela carga muito grande, pô, ele tinha assinado, sei lá, com 11, 12 patrocinadores. Ele e o Ganso, lembra? Mas aí, gente, graças a isso, o sócio rei é um dos maiores, né, do Brasil. Não, porque usou isso, usou o Neymar. Sim, mas o sócio rei é um dos maiores do Brasil. É, lógico que é. Tá, o maior é o Inter. Ué, entre os 10, Motinho, tem 20 times na Série A, você vai falar que é um dos maiores? Pronto. E o Santos? Palmeiras, Corinthians, tá São Paulo. Tá entre os 10. Mas tudo bem, não é um dos maiores do Brasil, gente. Mano, se tem 20 e ele tá entre os 10, ele tá na fase do cima. Vide, RG, o número de torcedores que assistem o jogo do Santos. Eu sei, é que de uns tempinhos pra cá, estourou Corinthians, Palmeiras. Mas o Santos tava na frente. Galo maravilhoso. Em São Paulo. Mas se você buscar reportagens aí, você vai ver. E até o São Paulo agora também, subiu muito. Mas quem estava despontando aqui em São Paulo era o Santos, pô. É porque o Corinthians não tinha, o São Paulo não tinha, o Palmeiras não tinha. Não, que já tinha, mas é que não estava naquele... Mas o que estava em primeiro lugar em São Paulo há um tempão atrás era o Santos. É isso que eu tô falando para ele. Quem ajudou muito foi o Neymar. Ainda fiz críticas aqui dizendo que o Santos não explorava isso. Aí depois explodiu, aí Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Ah! E... Evidente. E boa sorte. Evidente. Esse ano aí, quando ele é Cláudio Azedão. O cara, todo torcedor São Paulo, tem que ver a última vez do Mito. O cara que tiver oportunidade, mas tem no campo. Tem muitas últimas vezes. Agora. Então, isso que eu tô falando, é uma chance, né? Não pode, esse ano não pode deixar o que ele, falar o que um ele deixou certo, o que ele deixou certo mesmo é que realmente, porque o pessoal começou, né? E se for pra Libertadores? E aí? Ele falou que não. Ele falou, dezembro eu paro. Você aposta? Aposto. Eu não aposto. Até a segunda ordem, cara. Eu não aposto, não. Eu aposto. E às vezes o calor da emoção, vamos supor, lógico, não que São Paulo tenha um super time pra isso, mas assim, também tá muito parecido com outros, né? Sim. Mas vamos supor que chega e é campeão. Né? Vai que cria uma empolgação lá. É uma tentação, né, do cara? É uma tentação. Então, cara, você sabe que o futebol mexe muito com a emoção das pessoas envolvidas. Eu não duvido, hein? Quantas vezes já era pro Rogério ter aposentado? Eu sim, mas por exemplo, se ele for campeão, melhor ainda, porque aí ele vai parar já mesmo. Era pra ele ter aposentado quando ele tava jogando a Libertadores do ano passado, ou retrasado, nem lembro. Que ele fez uma baita partida jogando no Uruguai contra o Nacional, fechou o gol, fez umas 3, 4 defesas maravilhosas. Ali, ele já tava planejando a aposentadoria e devido àquela atuação... Não, tem que ficar. E acabou ficando. É claro que é uma coisa de opinião. Pô, aposentar como levantando a taça do São Paulo, tem coisa melhor. Mas é que tá, eu acho que é uma opinião, é uma coisa de cada um, o momento é do atleta. Mas o legal seria que se ele parasse muito no auge, lá quando o Lucas levantou a taça com ele da Sul-Americana. Nossa. Naquele torneio lá. Ali. Não, tudo bem. Talvez seria. Você tá falando em título. Concordo, mas. Porque o Rogério tá no auge, tá? Se é campeão. Mas o cara se sente bem. É isso que eu tô falando, Sombra. Ali seria bonito o final de uma história, um ponto final ali. Mas se for campeão agora, vai dizer assim, ó, valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Isso é pessoal, você tá se sentindo bem pra jogar? Tô. Então joga, pô. Tem ninguém melhor que o cara. Bom, e aí, Mota? Manchete mesmo, você não trouxe nada, hein? Não. Eu que fiquei falando aqui, você não trouxe nada. Você não falou nada. Ô, Mota, fala do professor Rogério. Fala do Osório aí. Todo mundo tá falando do Osório. Ah, do Osório, pô. Osório, sensação, hein? Sensação mesmo. Dá todo só lugar, dá Osório, só dá Osório. Só dá a caneta vermelha. Mas ele tirou... Tá usando menos. Ele desfez aí uma lenda aí da caneta azul e vermelha. O nego achava que a caneta vermelha era pra criticar. Não, a caneta vermelha é pras coisas mais importantes. Pra ele lembrar. A caneta azul para as coisas menos importantes. Certo. Não significando que essa coisa importante seja só negativa. Eu quero dizer que o Martins São Paulo tem que fechar. Tem que fechar com a fábrica de caneta. Paulo Miranda vai se limpar, ele coloca em vermelho. Paulo Miranda vai se limpar, ele coloca em vermelho. Você não viu lá, ele tava treinando lá finalizações aí, ele toda hora do lado do Luiz Fabiano, só com a caneta vermelha na mão, o Luiz Fabiano já leitura labial, ele nem abria a boca inteira, só falou. Tá certo. Muito bem, muito bem. É, e o São Paulo que enfrenta o Grêmio amanhã, 10 da noite. Vamos bater na cara, né? Bom horário esse, hein? Bom horário. Eu acho legal. Sábado à noite, jogo do Corinthians também. Pra quem tá em casa, legal pro caramba. É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97, porém, antes vou falar da HDI Seguros. Quero fazer uma pergunta a você, ouvinte. O que vale mais, hein? Seu carro ou seu tempo? Ó, por mais valioso que seja seu carro, certamente é o seu tempo. Porque foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro. É ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bateu o carro? Simples, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina esperando o vistoriador passar, nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bom, sexta-feira, fim de semana chegando. Neguinho vai sair com a namorada pra jantar, bababá, mas vai bem barbeado, né, mano? Opa, com certeza, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os nossos amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, RG, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. Boa, mano. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Aí você me pergunta, mano, o que é a tecnologia B-Effect? Mano, tecnologia. É a tecnologia B-Effect. Isso, RG, é a tecnologia que protege e hidrata a sua pele. Por exemplo, você faz a barba e fica com aquela pele áspera, quebradiça, aquela pele bem ruim. Não vai ficar assim nunca mais na sua vida. Vai ficar lisinha, lisinha, lisinha, parecendo a perna do Rudy Landucci. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance no seu dia a dia. Vai sair de casa, você vai tomar um banho, você vai passar um desodorante, você vai ver que no final do dia você tá cheirosinho, cheirosinho. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo, continuando com as manchetes do Estádio 97, agora vamos falar do Corinthians. Fechou. É, Sombra, o Coringão, mano. Matou? Neste final de semana, às 22 horas, o Corinthians vai pegar o Joinville, que é o bônus round do Campeonato Brasileiro. Mas quando é o jogo? É sábado. Sábado. Ah, mesmo horário de São Paulo e Grêmio? Porque vai ter o jogo da seleção brasileira, né, Sombra? Ah, tudo amanhã. Não, tem jogo domingo. Tem jogo domingo também. Domingo o Palmeiras joga 7 horas. Não, não é... Calma, é isso aí, ó. 7 da noite. Não. Depois do jogo da seleção. Gente, não é. Vocês estão equivocados. Domingo o Palmeiras pega o Internacional às 11 da manhã, tá certo? Não, não. Você tá errado. Não, Palmeiras perdão, Internacional já foi. Aqui, eu vi aqui, ó. Curitiba, aqui, ó. É Inter e Curitiba às 11 da manhã. Palmeiras Fluminense Sport às 19h30. Figueirense e Palmeiras às 19h30. Ah, informa direito! Goiás e Avaí às 19h30 também. Mas e o Corinthians? O Corinthians pega aí o Joinville, que é o bônus round, é o carro do Street Fighter. Mas é verdade, RG. Mas é verdade. Mas nessa fase. É aquela fase de bônus, não importa. Esse é o jogo pra ressurreição. Mano, estreia o Joinville, professor Adilson Batista, hein? Ai, professor Adilson Batista. Ah, para, né? Porque o Mota disse que seria o novo Tele Santana. Então, eles ganharam. O negócio é o seguinte, Adilson tá na cara, velho. Tá na cara. O negócio é o seguinte, Motinho, o Corinthians ele vai preservar a escalação que jogou diante do Grêmio. Uma escalação que, por mais que o Corinthians tenha perdido a partida, foi uma escalação mais agressiva do que aquela escalação diante do Palmeiras. Né? O Corinthians ele criou mais chances, o Corinthians ele se expôs mais. E mesmo diante daquele placar adverso que foi 3x1 pro Grêmio, o time do Corinthians criou chances, poderia ter empatado quando o Grêmio já tinha aberto 2x0, depois quando o Grêmio fez 3x1 também, o Corinthians criou grande chance que poderia também ter buscado o placar. Então, mas vamos o lá, Tite ó, vai bancar isso? Tá bancando. O Corinthians ele vai com Cássio, Fagner, Edu, Dracena, Gil e Fábio Santos. O meio-campo, o Ralf continua no banco, tá certo? Vai jogar ali com o Christian, Bruno Henrique, Jadson, Renato Augusto. E na frente vai jogar com Mendoza e com o Romero. Eu, particularmente, faria uma alteração aí. Eu colocaria pra jogar de centroavante ali ou Wagner Love, mesmo não estando 100%, ou colocaria o Danilo também. O Wagner Love já jogou até, inclusive, a última partida contra o Grêmio. Não, imagina. Entrou depois, né? Ele entrou. Mas o Ralf tá mesmo fora, tempo, mano, por causa do sétimo jogo. É isso que eu ia falar, Motinha. Não, não é com relação ao sétimo jogo, não. O Ralf, ele tá esquentando um banco no Corinthians. Inclusive, ele falou que respeita a decisão do Tite. Ele falou que o Christian tá treinando bem, tá treinando até, inclusive, melhor que ele. Tá aparecendo mais nas partidas ali. E o Ralf falou que respeita isso. O Ralf, quando questionado a respeito da possibilidade dele pro São Paulo, Ele não descartou não, Motinha. Ele falou que ele gostaria de cumprir o contrato com o Corinthians, que vai até o final desse ano. Mas ele disse também aí que se for da vontade do clube negociá-lo, que ele vai respeitar. Mas até agora ele não teve convite nenhum, não chegou nada pros empresários dele de maneira oficial. Foi inteligente, né, mano? Não bateu aquele no peito. Claro. Falou, eu não vou pra lugar nenhum. Jogador que faz isso hoje, Mota, é burro. É burro. Ou é burro, ou ele tem o culhão do tamanho do mundo e vai segurar a bronca. Ô, mano. Porque querendo ou não, Sombra, hoje o futebol é profissional, cara. Aquele negócio de amor à camisa, o jogador que tem identificação, etc. aí. Hoje a gente só tem no futebol o Rogério Ceni. E o último que morreu último recentemente, bacana. Morreu quando eu digo, é figurado, tá? Pra que não pense que eu tô matando o Marcos. Ah, foi morar Mas no o céu. Marcos é um outro jogador que poderia ser encarado também como um dos últimos moicanos. Foi mesmo. Tá certo? Tá bom. Você pega agora jogadores que estão aí em clubes, por exemplo, o Robinho, RG, é um jogador que tem uma característica aí e uma identificação muito grande com o Santos. Mas ele mesmo já falou, gente, o futebol é profissional. Se o Santos não tiver condições aí de me fazer uma proposta que seja interessante, e um outro clube do futebol brasileiro fizer, eu vou jogar no outro clube. A algema do Robinho é aberta. Sabe, mas é verdade. Mas cedo ou mais tarde, se pintar a chance dele sair, ele sai. É, o Guerreiro, ele declarou recentemente aí que no Brasil ele só jogaria no Corinthians, aí ele acabou meio que saindo, não vou dizer pela porta dos fundos, mas ele criou talvez uma indisposição com a torcida, aí ele acabou criando talvez uma rusga desnecessária. Porque se ele fica quieto, a RG fala, tô tentando negociar com o Corinthians, a prioridade de compra do Corinthians, a recompra, né, no caso, é do Corinthians. Mas ele acabou meio que dando um tiro no pé, falando, não, aqui eu só jogo no Corinthians. Eu jogo no Corinthians, quis agradar a torcida, pintou a proposta do Flamengo aí, que o Corinthians não tinha o dinheiro pra pagar e fazer uma nova proposta pelo Guerreiro. Ele acabou saindo. Fala, Sombras, quer falar? Sobre dois casos do Corinthians, Elias e Ralf. Isso não é informação. Mas analisando as notícias, vendo... Percepção. A toda hora falando aí... Primeiro surge muita notícia de que o Elias seria interesse do Flamengo. Aí, li o outro dia uma informação, o Elias falou assim... Olha, tudo bem, beleza, tal, se for do agrado dos clubes e desde que a direção do Corinthians... Não. A direção do Corinthians diga que ela que quis negociar. Mas essa é uma verdade, viu, Sombra? É uma porque verdade? É sim. O Ralf, a mesma coisa. Quero cumprir meu contrato, etc e tal. Ou seja, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Você acha que pode estar havendo uma pressão em cima desses jogadores, até para desgastar a imagem deles perante o torcedor do Corinthians, para que eles sintam vontade de ir embora, já que o Corinthians precisa economizar, eles ganham muita grana e o Corinthians precisa se desfazer de jogadores? E a torcida não pressiona a diretoria? A torcida, eu não acho. Não pressiona a diretoria. Foi o jogador que quis e não a diretoria que quis. Eu não acho que... E fica bonita. Eu não acho que isso seja algo intencional. Por exemplo, forçar uma saída do jogador, forçar talvez aí com que a torcida comece a pegar bode dos caras e aí eles tenham que sair porque fica uma situação insustentável. A diretoria do Corinthians já falou que pretende diminuir aí pelo menos 50% claro a folha isso, salarial. Né? E o Christian é um jogador que ganha muito. O Wagner Love é um jogador que ganha muito. Só que esses dois, eles chegaram agora. Eles têm um contrato um pouco mais longo. Não dá pra se livrar, né? O Elias Motinha, ele tem um contrato com o Corinthians e ele tem uma pemba ainda aí, porque querendo ou não, ele não, o Corinthians tem pra resolver. O Corinthians ele ainda precisa pagar lá pro Sporting 2 milhões de euros. Um milhão em cada ano, certo? Dos próximos dois anos que o Elias ainda tem contrato com o Corinthians. O Corinthians ele tá tentando, ao mesmo tempo, se livrar do Elias, porque o Elias é um dos maiores salários do elenco, e repassar essa bucha aí pro próximo clube que queira comprá-lo. No caso, o Flamengo disse aí, ou pelo menos negocia com o Corinthians, a possibilidade do Flamengo pagar, assumir essa dívida aí que o Corinthians tem com o Sporting, de pagar mais 2 milhões de euros aí nos próximos 2 anos, e depois o Flamengo aí tentar negociar o que o Corinthians já pagou pelo jogador, que foram os 2 milhões de euros aí que o Corinthians teria recebido do Flamengo. Ou seja, a prioridade é pagar o clube que ainda o Corinthians deve assumir essa dívida. E no caso do Ralf, Sombra, é a mesma coisa. O Corinthians ele tá tentando empurrar o Ralf pro São Paulo, mas o Corinthians quer que São Paulo assuma essa dívida aí de 4 milhões, totalizando aí a dívida com o jogador e com o grupo que defende os interesses dele. Eu duvido que assuma. Aí que tá, o Corinthians ele tá tentando, Sombra, ao mesmo tempo, se não conseguir fazer com que o São Paulo pague esses 4 milhões de reais, assumir boa parte dessa dívida. Porque chega no fim do ano... O Ralf tá livre e o Corinthians não precisa receber nada. Não seria por 6 meses que o Ralf sombrar. Na verdade, o Ralf pode assinar pré-contrato agora. Pode. Mas o Corinthians está tentando uma rescisão amigável do contrato e pedindo para que o próximo clube assuma as dívidas para que não tenha que pagar uma parte ao Corinthians para liberar o jogador. Na gira da malandragem. A parte do Corinthians, teoricamente, que o Corinthians receberia em cima desses jogadores, aí, tanto o Elias quanto o Ralf, seria o próximo clube que ambos forem. Assumir ali a dívida que... Na malandragem, mano, ele tá tentando minimizar a trulha. abater um pouco do prejuízo já tomado. Agora, na tua opinião... Eu acho que, assim, se não for um clube do exterior... Aqui... Não teria o porquê. Não teria o porquê. A não ser que você precise de jogador pra ontem, não é o caso do São Paulo. Você quer pegar um clube desesperado e montar um time? Flamengo. Eu tô na zona de rebaixamento, preciso de reforço e vou ter que fazer qualquer loucura. Flamengo, é. Mas o São Paulo tem um monte de volante lá. Agora, mano, uma opinião sua. Eu ouço falar em muitos órgãos de mídia, jornais, revistas, que o estádio acabou prejudicando o time. É um preço justo a se pagar? Você acha que o preço tá alto? O que você acha que o falando sempre disso. O que você pensa nisso? Que tem risco de cair mesmo. Mas não tá profundamente cair, não. Arrependido do estádio. Não, mas só. Tá arrependido? Não, não tô arrependido, mas, por exemplo. Você nem quer ir mais lá. Acho que foi mal isso, não. Foi mau negócio. Eu acho. Também não acho que é um mau negócio, Portugal. É, todo time, ele quer ter o seu estádio. Mas eu sempre falei, inclusive na época da construção do estádio, que eu era a favor ainda do Corinthians permanecer jogando no Pacaembu. Eu não me incomodava com esse lance, não. Ah, mas o Corinthians não tem casa. Mas isso e aquilo. Gente, o Corinthians, ele sempre foi vitorioso no Pacaembu. O Pacaembu é um estádio que a torcida do Corinthians aí se identificava. Eu respeito também aí o torcedor do corintiano que fala, não, mas porra, precisa ter um estádio, precisa ter a casa própria, etc e tal. Legal, ótimo, mas é um preço que se paga. Não, mas São Paulo, que você quando, paga, o São Paulo quando construiu que o Morumbi na década de 60... Ficou sem ganhar nada. Ficou sem ganhar nada há muito tempo. Mas por que o Palmeiras, segundo dizem, custou metade que o do Corinthians aí e, tá. Me desculpa, o estádio do Palmeiras, se não for melhor, não fica devendo igual. Nada. É, Sombra, o Corinthians, se você entrar lá dentro... Você concorda que se o Corinthians hoje tivesse uma dívida de 600 milhões, seria muito melhor do que ter um de 1.200? Sombra, você sabe muito bem que no decorrer da obra aconteceu muita coisa que encareceu o preço do estádio. Eu nem imagino que seja, viu? Então. Eu também não sei de nada. Não vem com esse papo, o estádio do Corinthians, quando ele foi orçado, falavam na quantia aí de 600, depois passou para 700, depois passou para 800, e no final das contas acabou em 1 bilhão e 200. É. Dentro do estádio do Corinthians, por mais que eu ache legal, você tem uma arena moderna, etc e tal, e pô, é legal, bacana, você olha ali, você fala, pô, telão de LED. Imponente, né? Você vai no banheiro, você tem mármore. Desculpa, Sombra, se você colocar mármore, granito, esse tipo de coisa dentro de um banheiro, isso encarece na tua casa, imagina num banheiro de estádio. É um acabamento, claro, né? Querendo ou não, tudo bem, você precisa ter um acabamento legal, porque é uma arena padrão FIFA, legal. Mas que clube europeu que fez um estádio recentemente aí gastou 300 milhões de euros? A Juventus fez um recentemente, não gastou. Tá certo, bicho, e não foi menos. Nem... Não, teve um clube, aí foi a Juventus mesmo, se eu não me engano, não foi 300 milhões de euros. Bem não. Menos. Foi 150 milhões de euros. Bem menos. Tá certo, isso daí dá menos do que 500 mil reais. Dá pra construir dois. Reais. Dá pra construir dois. O Dele Alp? Isso dá menos, ô Portuga, do que 500 milhões de reais. Dentro do estádio do Corinthians, Sombra, eu acho que tudo bem, é um estádio muito bonito. De fato é. Mas eu acho que poderiam ter economizado em boa parte ali pra diminuir o custo. Mas aí tinha aquele negócio de atender padrões FIFA, etc e tal, exigência, tô falando muito... Mas você acha que o Palmeiras não atende? Olha, Sombra, o mármore, a FIFA não exige dentro do caderno de encargos, tá certo? Aí é frescurada, né? Foi talvez aí uma extravagância desnecessária. Aí é luxo. Mas não é o mármore, viu? Não é só o mármore não, Sombra, tudo. E todo mundo sabe que quando você vai fazer um estádio que você precisa correr contra o tempo, quando você tem tempo é a mesma coisa, Sombra, você vai fazer uma reforma na sua casa, você tem tempo de orçar. Você pesquisa o melhor preço. Você consegue, você consegue economizar. É. Quando você não tem tempo de orçar, você sabe que você acaba comprando o que é mais caro, muitas mas vezes porque você não teve tempo. Mas eu acho que tiveram tempo de orçar, sim. Acho que tiveram tempo de orçar. Mas aí já é uma discussão aí que não cabe. Que má vontade, a gente tava na pressa porque precisava fazer a Copa do Mundo. Precisava fazer. O de Brasília custou 2 bilhões. Não, mas eu só quero falar. 2 bilhões. Peraí. E o euro? 50 milhões de euros. A 2,8. Mas, amigo, não se faz Copa do Mundo com hospital. Ah, você vai pro saco. Não, eu vou dizer. Não vou porque eu quero que o Del Nero renuncie, todo mundo. Eu sou bonzinho, porra, agora. Agora virou bonzinho, agora fica. Apoiando o Aécio, agora, nossa, agora. Deixa eu falar com você. São ratos, entendeu? Que tem que ser empresa aí. É verdade. O mais rápido possível, entendeu? Tem uma coisa que eu queria falar também. Domênico. Diga. Não tem a mínima possibilidade da Juventus ganhar o Barcelona. Não tem. Isso aí, você deve ter cheirado cueca. Não, deve estar ficando louco, porra. Não, futebol é futebol, meu amigo. Olha, os ouvintes que quiserem, inclusive, dar o seu palpite aí quanto vai o resultado de Barcelona e Juventus, final da Champions de amanhã, Mande aí o seu palpite através do nosso aplicativo, tá bom? Aplicativo Energia 97 FM. E só pra encerrar o Corinthians, Sombra, o Corinthians ele tá buscando alguns jogadores aí no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians ele não tá afim de gastar muito. O Corinthians não é verdade. Então é... os nomes são esdrúxulos. E quando eu falei aqui que o Corinthians aí no Campeonato Paulista, eu falei, ó, o Corinthians deveria abrir o olho, esse Renato Cajá é bom jogador, merece novamente vestir a camisa de um clube grande, vamos dar uma oportunidade, não deve custar muito. Ninguém me ouviu. Aí, recentemente, a diretoria do Corinthians foi atrás do cara aí pra tentar fazer uma cotação. Aí, o valor do cara já explodiu, Sombra. Todo mundo cresce o olho? Claro. O valor do cara foi lá pra cima. O Renato Cajá tá descartado. O Corinthians agora tá avisando um tal de Camilo. Que atua na Chapecoense. Conheço. Parece o Guga, o cabeludo. Olha, pra falar a verdade, eu conheço. Não, conheço o jogador. Não conheço o jogador. Nada disso, hein? Deu então, cuidado. Não conheço o jogador. É um cara correria, tá? Sabe quem tá sendo... Mas pra trazer mais do mesmo, acho que não sei se vale a pena. Mas se tiver alguém acompanhando e vendo que é um bom jogador, vale a pena tentar. Sabe quem tá indo pro futebol alemão, que a gente comentou ontem? Quem? O tal de Joelinton. O atacante do Sport? É, que eu tinha falado que ele era o titular e o brocador reserva. Aí que tá, esses times pequenos, como o Mano Benítez, eles começam fazendo uma boa campanha, e aí começa o assédio. E eles não seguram, então eles não se mantêm. Eles estão fazendo pontos agora pra não cair. Você sabe como é que o Corinthians vai se reforçar? Do mesmo jeito que ele se reforçou na segunda série, na série B. Na série B. Pegando uns reforços aí... Jogador lituano. Tipo vitrine pra empresário. Não, mas quando o Corinthians foi pra série B, ele buscou jogadores aí que estavam em evidência. O Corinthians ele trouxe ali o Chicão, ele trouxe o André Santos. Trouxe foram o Acosta, que todo mundo queria. Não, mas foram jogadores ali. Por exemplo, o André Santos e Chicão, todo mundo queria porque estavam jogando. Mas eram jogadores do Figueirense. Sim. É. Então são jogadores teoricamente mais viáveis. Sim. O Acosta foi a maior contratação do Corinthians. Naquele ano ele fez um puta campeonato pro Náutico. Meu Deus. E aí o Corinthians caiu e contratou o Acosta. Todo mundo queria o Acosta. Lembro, o Lula Molusco. Lula Molusco. Então foram aí as manchetes do Corinthians no estádio 97. Lembra? Oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganham um lindo boné da Honda. Também Cato, máquina de café, único benefício do seu trabalho? Assine a Cato e vá à luta por um emprego novo. Cato, pra quem busca mais. Fala de nós aí, Motinha. Não, não tá aqui, Motinha. Não, Motinha. Não. Já era o Motinha. Aí passou rapidinho. Vamos começar com meu pedido de reforços, porque estamos levando azar. Olha, não me preocupo, porque o time joga bem. Tô errado? Estão clicando muito em cima de você. Muito. Vou ajeitar meu óculos e as pessoas clicam. Não sei por quê. Ontem, o Palmeiras fez uma partida muito boa diante do Internacional, mas o Palmeiras tem o mesmo problema que muitas equipes têm, né? Na hora de finalizar, não sabe finalizar, os caras não chutam em gol, tem medo de chutar, aquela série de coisas que a gente já vem falando muitas vezes aqui no estádio 97. E ontem o Palmeiras vencia o jogo, porra, não dominava o jogo, o Inter não chutou uma bola em gol, no primeiro tempo só deu Palmeiras, no segundo tempo tava só dando Palmeiras até o gol do Palmeiras, e até depois também, só que numa infelicidade muito grande do Praz, espalmou uma bola, aliás, socou a bola, né? Socou, bateu na cabeça do Rafael, né? E entrou. Do Rafael Moura. E acabou entrando e o Inter acabou empatando o jogo numa jogada que nem ele esperava, né? Mas ele não teve culpa, viu, Domênico? Quem? O Rafael Moura, ele não quis fazer o gol. Mas ninguém teve culpa, né? Nem o Praz Rafael teve Moura, a culpa dele. Ele até pediu desculpa e falou, ó, não é a minha fazer gol. Ele falou é verdade, Praz, mas falou, não é a dele minha. Mesmo. Aliás, os dois últimos gols dele, ele não fez. Então, não quis fazer gol contra. É, e o aquele que ele tava, bateu na lomba dele, a bola entrou, porra. Mas olha, o Palmeiras está num caminho, parece estar num caminho legal. Eu ainda vou esperar um pouco algumas partidas, mas ele tem um domínio muito grande. E olha, nós estamos falando do Internacional, que todo mundo aqui falava aqui. Ah, vai ser difícil, vai ser. Não vi nada difícil ontem. Mas o Internacional tava com o time bem desfalcado, hein, Dudu? Mas não interessa. Muito tarde, tá, interessa. Vocês assim. Agora tem desfalcado. Quando não. Eu vim aqui e disse que eu queria... Ô, RG, é engraçado, né? Adô, mas quando eu vim aqui ontem e disse que esse esquema de ficar trocando jogador é uma furada, vocês... não, bibi. É o esquema do treinador, Adô, filho. Não é. Não tem culpa o Palmeiras, não. Ó, aquele... Dane-se. O Arangues está na seleção. Não, o D'Alessandro tá quebrado. Vocês não vão falar. Não tem que falar, Ontem aqui... Ontem aqui... Não, mas ontem aqui, RG, foi dito que o treinador queria ver o treinador. Eu falei aqui. Quero ver o treinador dar certo. Desse esquema que ele faz aí, de ficar tirando toda hora o time. Mas empatou. Empatou numa sorte desgraçada. Mas futebol... Até aí, empatou numa sorte. Um time que tá cheio de reserva, o Palmeiras tinha que ter goleado. Assim como o Galo. Eu não vou dizer que... Quando vem aqui. Não vou dizer que tinha que ter goleado, porque o Internacional tem um time muito bom. Tanto que ainda é o único time que tá na Libertadores. Então, assim, jogou melhor do que esse time que tá na Libertadores, independente se tem titulares ou não. E, infelizmente, num azar desgraçado, acabou levando empate, né? Mas vamos ver aí. Agora tem que jogar com o Figueirense lá e vai ter que trazer 3 pontos. Cara. Mas o segundo tempo, Domênico, o Palmeiras não sei se cansou, mas o Inter foi melhor que o Palmeiras no segundo tempo. Onde você viu o Palmeiras, isso? Lógico que foi. Basta pegar. Depois da alteração. Gente, depois lógico, da alteração foi. Que foi. Muito basta melhor. Basta ver o jogo. Quantos minutos? O Palmeiras, quando ele tava no primeiro tempo, criou chances ali, inclusive no primeiro lance de perigo do jogo, o jogador do Inter tirou uma bola em cima da linha, o Palmeiras pressionou, o Palmeiras tava criando jogadas, mas o segundo tempo caiu. Caiu, isso é fato. O Inter voltou melhor e o Inter poderia então, até, inclusive, nos 40 e pouco, se o Fernando Prass não tivesse feito aquela defesa, o Inter poderia ter virado o jogo. É verdade. É, poderia ter virado a partida. Poderia, lógico. Não seria justo, mas poderia. Só um minuto. Mas aí não. Aí não podemos falar que foi melhor no segundo tempo. Mas não, óbvio que foi. Não foi melhor. Foi muito mais perigoso. Foi melhor. O Palmeiras jogou bem até os 35 do segundo tempo. Tomou o gol, aí os caras depois jogaram melhor porque se encansou. Agora, um time joga 10 minutos e joga melhor o tempo inteiro? Não é. O Palmeiras foi muito melhor, não merecia ter outro resultado a não ser a vitória. Isso é que é a leitura do jogo. O Gabriel chegou numa primeira oportunidade, eu acho que com 2 ou 3 minutos de primeiro tempo, tocou por cima do goleiro, e se não é o zagueiro, já fazia o primeiro gol e a coisa desandava pro Inter. Deu sorte também ali, claro, bem posicionamento também do zagueiro que podia estava na hora certa ali para tirar a bola. Mas o Palmeiras não merecia outro resultado a não ser a vitória. Desculpa. Qual a situação outra do Palmeiras coisa hoje? Dita, o Palmeiras tem 6 pontos na tabela junto com o Inter. Continua atrás do Corinthians. E com... Continua atrás, mas vamos ver até quando. Mas tá atrás, né? Hoje tá atrás. Hoje de meteoro agora na sim. Terra. Fala a verdade, né? Hoje tá atrás, né? Corinthians em má fase, bom, os caras não então, passam nós. Hoje está atrás, mas deu uma cacetada neles lá na cara. Mas tá atrás, ainda, mas tá atrás, vale, né? O que vale é o último resultado. Mas você falou que não vale é pra levar em consideração. O que vale é o último jogo que vale é uma piaba nos mas negros. Você falou que o jogo não valia consideração. Então, você falou falei, isso. Mas eu falei que nós tínhamos uma tarefa muito difícil. Agora vale sim, o pontos. Adversário era difícil, Porto. Eu falei pra você. Foi mesmo. Ontem. Foi, empatou. Errei. Desculpa, Mané, continua atrás aí, ó. Aquele jogo não valia nada, assim, tipo, ó, pegamos um manézão aí e ganhamos aí. Agora, com o Inter, não. Continua Inter, atrás aí, Mané. Libertadores, tudo. Não importa. E o Figueirense tem que ganhar, importa, agora. Agora o Figueirense mas tem que mas é curioso, já se passaram 5 rodadas, e os 3 primeiros lugares são tomados, dominados por times que jamais qualquer torcedor no Brasil apostaria. Os colocaria. Não estamos falando de primeira, de segunda, já estamos falando da 5ª rodada, né? E Atlético do Paraná. Na segunda rodada o Corinthians era líder com 100% de aproveitamento. Mas no começo é o seguinte, bicho, é que nem a primeira curva da Fórmula 1 de uma corrida, você entendeu? Às vezes na primeira curva acontece lá aquelas batidas, né? É um que larga melhor que o outro, é normal. Aí o Tony Canaã lidera. Passadas 5 voltas, o normal é o melhor carro já tá lá na bique, lá no comando. O motor fala mais já alto. Já liderando ou perto da liderança. E times aí, cara, que teriam tudo pra tá brigando lá em cima, que estão aí abaixo do 10º lugar. Eles estão fazendo pontos pra se garantir na primeira divisão, ao meu ver. O Corinthians, o Palmeiras, esse o time. Inter, o Santos, o Cruzeiro. 5 times que eu acho que poderiam estar até muito melhor e estão abaixo do 10º. Mas o Corinthians tá esperando um pouco, viu, Sombra? Só nós perdemos 7 pontos para o time pequeno. Esses caras que estão na frente, aí o Sport, Ponte Preta, até Chapecoense não tá mal colocado no campeonato aí. São os famosos coelhos São Silvestre do mercado. Se você hoje, mano, tivesse que fazer de novo a cápsula do tempo, vocês colocariam esses times? Mudariam? Não, eu não mudaria. Eu não colocaria o Corinthians aí entre os 4. Não. Mas eu não mudaria aqui, colocaria um. Qualquer um desses 4 no findar da edição do brasileiro. Não, mas... Não colocaria. Não, mas é que tem uns times aí que também não dá pra apostar que os negros vão estar lá nos 4 primeiros no final. Desses 4 primeiros de hoje, acho que o Atlético Mineiro permanece, se ele não for o campeão... Tá entre os 4? Entre os 4 primeiros, o Atlético tá. Tá. Então, desses, o que eu acho que vai permanecer e vai brigar até o fim é o Galo. O time do Atlético é bom. O Galo tem tudo pra ser campeão. Também acho. O time é bom. O time é bom, time. Tem muita dança. Não. Eu tem sei. Muita dança das cadeiras. É cedo, ainda. Gente. Mas eu tô falando aquilo que a gente vê de futebol, elenco e o time jogando, que você olha, os caras criam e chutam, é o Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser eu vejo fundamental, Sombra, na análise que a gente possa fazer, principalmente os times que possam perder jogadores aí nessa janela europeia. Porque a gente tá falando do Atlético, a gente tá falando do Cruzeiro, a gente pode estar citando o Inter, a gente pode estar citando até o São Paulo. Mas muitos desses times aí vão perder jogadores e o Corinthians também. É que o Corinthians hoje, pela bola que tá jogando aí, não pode ser encarado aí como um dos favoritos aí pela conquista aí do título, verdade, né? Mas ó, o São Paulo, se perder jogador no meio dessa janela aí, depende no meio do ano. Qual? Então, mas numa dessa, é que o Michel Bastos renovou recentemente, mas se o São Paulo perde um cara igual o Michel Bastos, é o cara que faria falta. Não, mas não perde. Não, esse tô colocando como suposição. Você tem aí, por exemplo, o Santos. Todo mundo tá falando, ah, mas pô, agora é o momento aí do técnico da Ponte Preta assumir o Santos, etc. Eu, se sou o cara, não vou assombrar, não vou. Tá, por que eu não vou? Porque a chance do Santos se ferrar no segundo semestre é gigantesca, Domênico. O Santos vai perder, pode ser que perca o Robinho. Lucas Lima. Vai perder com certeza o Lucas Lima, que são dois caras aí que fazem a diferença no time do Santos. Eu, se sou o rapaz lá, não venho Guto não. Guto Ferreira, mano. Eu, se sou o cara, não venho Grande não. Grande Guto. Mas nem a pau. Agora você pega aí, ó, o Inter vai perder jogador no meio do ano? Não sei. Não sei. É. Atlético Mineiro vai perder jogador no meio do ano? Não sei. O Inter, de repente, ó, se perder, pode perder um Arangues. Mas Sombra, acho que ele segura até a final da Libertadores. E o Fluminense, Sombra? Ele segura os caras. Você acha que chega? Até a final. Hã? O Fluminense acha que briga com o Libertadores não, esse não, ano? Não. O time do Fluminense não é bobo, não, só gente. Que, olha, mas peraí, mano, quatro jogos seguidos no Maracanã ajudam muito nesse começo de competição, viu? Mas um era mando do Flamengo. Mas mesmo assim, era mando do Flamengo. Vejo o Fluminense com muito mais condições. É o que mais tem condições dos cariocas. Também acho. Se não perder jogadores, ó, porque o Fluminense ele pode perder alguns jogadores. Aquele Gerson é um jogador que pode sair. Aquele zagueiro lá também, o Marlon, né? Marlon, bom jogador também. Tem outro menino aí do meio de campo do Fluminense também, que é bom jogador também, que tá sendo sondado aí por clubes europeus. Mas ainda tem alguns jogadores bons lá. Ainda. E quem é que tá também jogando muito? Então por isso que eu vejo... Galo maravilhoso! Ainda vejo o Fluminense com bons olhos. Ou melhor, com os mesmos olhos que eu vejo o resto. Estádio 97 da Energia tem oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Consórcio Honda! Todo ouvinte que ligar e disser, chegou a sua vez, consórcio é Honda, ganha um lindo boné. Agora eu vou falar da Cato. Todo time tem aquele jogador que se empenha pra caramba, mas sempre acaba no banco de reservas, não é? Esse cara pode ser você no trabalho, isso mesmo. Você se dedica, se esforça pra ser reconhecido e, na hora de receber aquela promoção, ouve que tá tudo congelado. Que tal ir à luta por um emprego novo na Cato? A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas pra você encontrar um emprego novo. Então, em vez de esperar aquela promoção que nunca vem ou ficar pedindo aumento, acesse cato.com.br, cadastre seu currículo e já pode começar a procurar a vaga que se encaixa no que você procura. Os primeiros 7 dias são grátis. Além do site, você pode ligar no 3003-0123, 3003-0123 e assinar a Cato. E não se esqueça, Cato é com TH, hein? Não vai dar bola fora, Cato! Pra quem busca mais. Estádio 97. Vamos à primeira ligação. O telefone é o 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. É. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também o ouvinte que ligar e disser: só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Ó, eu falei tão devagar. E tão didaticamente... Pausadamente. Isso. Que até o Osório, técnico do São Paulo, já entendeu. É o professorio. Se ele ligar aqui, ele pegou a canetinha azul dele, na vermelha, que é a vermelha para as coisas mais importantes, já anotou. Você, ouvinte, não vai dar mancada de ligar agora. Ah, não entendi, não sei. Né? Anota no papel. Dá uma osoriada. E para quem não sabe escrever, fala a verdade, faz como? Ah, canta Salve Corinthians. Vai, ô babaô. É nóis. Aqui é Corinthians mesmo, velho. Alô. Salve Corinthians sempre. Boa noite, senhores. Ó. Boa noite, quem fala? Boa noite, senhores. PQP. Boa noite, senhores. Ó. E baralho. Eu também consegui baralho. Agora só me falta ganhar o clássico. Se eu ganhar o clássico, quem, cara. Quem tá falando? Se eu ganhar, acho que eu vou carregar. Daniel do quê? Marcelino da Silva. Daniel Marcelino da Silva? Isso. Quantos anos Marcelino você tem? Marcelino Pão e Vinho. É nóis. Eu fui assistir quando era meu primeiro filme. É triste, Marcelino e Põe Vinho? Muito triste. Você chorou? É muito chato. Triste. Você chorou, velho? Porque você era um tanto insensível. É, não cheguei a chorar, mas é muito triste. Olha, sabe o que aconteceu com ele? Não. Ele foi na banheira do Bugu e não pegou nem um sabonete. Não, pegou? É, foi muito triste, ele perdeu. A banheira aí. Eu vi uma polêmica na internet, acabaram com a banheira aí do Gugu, por quê? O bispo não gostou. O bispo não curtiu. E olha, cara, cada maiozão, sabe aquelas bundas de velha, cara, que cobre todo o território? E mesmo assim, aqueles maiô de americano. É, baiozão. Os americanos, esses maiôs. Eu fiquei tão triste. Não curtiram. Agora não tem mais nada. RG. Sim. 3.3, eu não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu que é a idade do meado, nem a idade do meu pai. Parar aquele Aliás, nunca mais ouvi falar naquele... Quem? Ex-jogador do Corinthians lá. Qual? Meu nome. Fez sucesso. Marcelino Carioca. Marcelino. Porra, velho. Da hora. Sumiu. Sensacional, sensacional. Salvou a hora. E qual que é o bairro que você mora aí? Cadê o GPS, man? O tá sem voz. O idiota. Puta desculpa, tá esparrapada. Tá sem voz. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O Benjinha tá aqui, vai. Vamos ver. Parada 15 de novembro. Benjinha. Tá sem voz. Mas você mora em Guanás. Aí, tá vendo? É o Bar que salva ele mesmo, velho. É o Bar. Olha, agora que você percebeu? O Bar que toma. O Bach toma muitos Guaranazes, né, Bach? Gosta de Guaranazes. Tá bom, e o time, brother? Tricolor, soberano, é nóis. Tricolor, São Paulo. Tricolor, que soberano. Vai, Mota. E aí? Trabalha e o Mito? Aí, vagabundo. Eu? Sim, Mota. Pera lá, que conversa. Mito? É. Mito? Falou soberano, cacete? Mito. E o Mito? Mito renovou, gostou? O Mota não gosta. É, Sombra, acho que já deu a hora, né? Mas nossa! Fazer isso. Ah, comprou briga! Não, mas é. Porra, meu! Opinião, meu! Mas é opinião! É, tá certo! Opinião! Já deu a hora, hein, velho? Porque é o seguinte, o Denis vai aposentar primeiro que ele, velho! O Denis vai aposentar antes dele! O Denis vai aposentar sem jogar, mas né? Mas o Daniel, veja bem, o Daniel primeiro ele tem todo o direito da opinião dele. Lógico! Ele pode ter uma grande razão na opinião dele. Mas pode xingar, não pode. Não vou xingar ele jamais. Certo? Agora, não, xingar você. O Mota quer te xingar. Daniel, quarta. Não, não tô nem falando com você, Mota. Ih, rapaz. Ô, Mota, te cortou, hein, Mota. O negócio é o Sombra aí, mano. Sem maldade. Ué, então fala com ele, trouxa. Nossa, que pedrada, velho. Ô, Matinha, é nóis. Ah, tá vendo? Mas agora você magoou. Tá o Mota é. Feriu ele por dentro. Mota é sensível. Mota pra mim, por favor. Mota é sensível. Ficou sensível. Chateado, não é? Olha só. Tadinho do mas, ô Daniel, mas eu nem gosto de. Claro, hoje é uma felicidade pela renovação do Mito por parte de muitas pessoas. Só que na quarta-feira, quando tomou aquele peru, se o São Paulo não ganha aquele jogo ou perde. Ixi. Um abraço. O número de pessoas adeptas à aposentadoria do Rogério era sepultura. É. Ia aumentar consideravelmente. E acompanhando, segurando na alça do caixão, o Ganso. Também. Não, tô falando sério, se perde. Um de cada lado. Nossa. O Ganso, o Pato e mais uns dois Pereira lá. É que o Pato é uma outra situação. Não, vou te falar, olha, vou te falar. O Pato, outro dia eu não lembro que comentarista de rádio que eu ouvi falando, mas ele não joga, ele flana. Ó. O Pato. Com motor, ele plana, com motor. Eu não sei, não sei se é o Flávio Prado, o Mauro Beto, mas ele flana. O Pato, ele gosta de tudo aquilo que serve com jogador de futebol. Da mídia, da badalação, da fama, tudo. Ele só não gosta do jogo. Não, ele não é chegado, não, ele não tem a mínima noção, ele não sente, ele não tá nem aí, o mano. O Pato não é esse cara que gosta de querer ficar aparecendo, não. É porque não, é óbvio, o cara, tá com a mulher dele, que é uma nave. Num evento, ele vai ser fotografado, velho. Mano, mas aquele dia que ele falou que São Paulo tomou gol no final e tinha tomado gol 7, ele não tava nem aí, mano. Não dá pra falar, é, Pato é jogador midiático, que tá atrás disso e daquilo. Não, ele não liga pro jogo. O Pato não é o cara que tá em programa de televisão. O Pato não é o cara que você vive aí na noite aí flagrando o cara por aí. Eu sei, mano, mas ele não gosta de jogar. Não curte. É outra coisa. Na outro dia ele tava num evento aí, todo dia. É, no Fashion Week. Não, mas não, aí é contratado pra isso. Mas eu acho que com relação a jogo ele desliga, não é isso? Não, não, acho não é. Ele o cara, o cara precisa se deslocar ele constantemente. Desliga. Ele não tá sente brincando a partida. Pra ele tanto faz jogar contra o Nós Não Liga ali no campo do Vigor, não, como é jogar frígido a final da Champions League. Ele não tá nem aí, pô. Não tem sangue nos olhos. Ele não tá nem aí pro futebol, acho que eu falo. O Luizão, quando veio aqui no São Paulo, já velho, com um joelho lá todo fragmentado. Ah, nossa. O cara tava carrinho até na placa, velho. Os luzes, é louco, que isso, parceiro. Procurava jogo. Tava sempre presente na hora. Você sabe qual é o jogador ideal? O Pato dá a impressão de que ele saiu de uma endoscopia, velho. Mano, o jogador ideal é se ele tivesse a vontade do Cristaldo do Palmeiras com o futebol do Pato. Seria um jogador ideal, mas não é. Ô, amigão, você já fez endoscopia, mano? Eu já. Você volta da anestesia, velho. Você volta meio grogue, mano. Tá ligado? Você volta meio. Várias, velho. Eu fiz umas duas também, várias, mano. É ruim. E vou te falar, velho, se você não fez, vá num gastro e fala que você tá com refluxo, é verdade. O gastro vai possivelmente te indicar uma endoscopia. Vale a pena você tomar uma vez a anestesia da endoscopia e depois você voltar, você vai ver que praticamente você renasce. É o melhor sono da sua vida. É verdade, amigo. É igual da morfina. Mas é verdade, da morfina véio. Também é gostoso. Vai num gastro aí, marca no teu convênio, sem convênio, velho. É verdade. É morfina, é legal. Já tomou morfina, tem, mano? É o SUS, mano. Já tomou morfina, mas, ó, mano? Vocês não podem falar uma coisa dessa. Ah, morfina é gostoso. Você ficar tomando anestesia, tomando esses negócios, já é, pra, é a última necessidade. Ah, mas o soro da pedra no rim. É, meu Deus, não, mas o mano tá sugerindo. O cara vai pro diversão. Não é diversão, isso chama-se prevenção. Sombra, é. Porque tô aderindo ao sombra aí, velho. Não, mas não é, velho. É, isso daí chama-se prevenção. Isso. Numa dessas você tá com algum problema, você tá com uma gastrite isso. muito forte, numa dessas você tá com úlcera e não sabe. Isso. Você já vai lá e mata dois coelhos com uma cajada da sua. Isso que você disse. Você disse: vá ao médico e marque e fale pra ele que você tá com refluxo. Então, mas é experimentar pra fazer a vai. Que numa dessa acha alguma coisa. É disso. Tipo assim, você tá sexta-feira em casa não já tem. Já que você nunca fez, né, mano? É tipo assim, você tá sexta-feira em casa, não tem nada o que fazer, olha pro seu amigo e fala, você vai fazer o quê hoje à tarde? Ah, vou num gastro, vou fazer uma endoscopia ali. É listinha assim, que eu tenho que fazer antes de morrer, né, mano? Uma dessa. Endoscopia é uma dessa. Ai. Esse mano é doente. Ô, Daniel, depois toma desse momento também. Comédia aí. Dr. Ray. Ô, mano, gente, aproveitando aí, velho, só falar, satisfação falar com vocês aí, velho. Toda nossa. Sem palavra, velho, sem palavra. Ô, Domingo, fala. Só um reclames aí, velho. Sem maldade aí. Pode falar aí? Fala. Pode. Meu, trabalhei 4 anos lá no Center Norte, velho. E nunca vi o bonecão de posto lá, velho. Que bonecão de posto? Que bonecão de posto? Humano, velho. Ah, humano? Ah, não, ele não vai no Center Norte, não, parceiro. Ô, mano, no Center Norte. Ô, você não vai ver nunca, velho. Lógico que foi. Nunca foi. Nunca foi. É, lógico que foi. Deixa eu te falar, você quer encontrar o humano, olha. Anália Franco, filho. Humano, esse é. Anália Franco. É porque... Não, mas nem Anália Franco, você falou. Eu vou. Anália Franco. São Paulo, você só tem uma chance. É que o Anália é mais perto da casa da... É a única chance em São Paulo. Começa com J, termina com K. Não, eu vou no JK também, eu vou em qualquer shopping, eu adoro shopping. Eu como um exímio paulista... É. Você gosta de shopping? Ah, às vezes quando eu preciso comprar alguma coisa, eu gosto. Mas aí é diferente. Gostar de shopping começa é curtir com no shopping. Não, ficar andando lá por nada, não. Andando, passeando. Eu gosto. Muitas vezes, o RG, muitas vezes você vai num shopping. Cara, o merece, tem necessidade de comprar isso, alguma coisa. Você tá ali, às vezes, aí, sem fazer nada, você fala, pô, tira lá no shopping. Você sempre acha algo pra comprar. Lógico. Pode ser uma roupa, pra pode comer, ser uma utilidade. Mas vamos lá, um restaurante bacana. Eu vou pra almoçar comigo mesmo. É legal. Na verdade, sabe o que ele faz sozinho? Deixa eu falar, ele vai no cinema. Ele não gosta. Ele não gosta de nada nem de ninguém. Então ele vai sozinho. Mas, ô amigão, uma pessoa dessa. Ó, pra você ver como você tá sendo incoerente e injusto comigo. Eu sou aquele tipo de artista. Eu sou aquele tipo de artista que não vai pra querer aparecer. Eu vou às vezes com um bonezinho, sabe? É o Milton Nascimento! É o Milton Nascimento! Camuflado, né? Daqui a pouco tá ele no shopping cantando Coração de Estudante. Coração! Eu vou ter falado. É verdade. Eu não quero causar bagunça no shopping, mas, por exemplo, lá no Center Norte, você subindo ali aquela escada lá do fundo, lá, que tem aquelas lojinhas, você vai pra aquela área dos fliperamas e lá em cima do boliche. Boliche, bacana. Tem isso. Eu vou ali, muito próximo daquela região ali, daquele espaço do shopping, eu não vou ficar fazendo jabá aqui, mas tem um pão de mel que é muito bom. Eu vou lá pra comprar um pão de mel. Tá certo? RG número 2. Não, mas eu não trampo mais lá, não. É que eu já trampei lá já, mas 4 anos, mano. Nem sua sombra, velho. Sem maldade. Sim. Mas é nóis. Tem uma lojinha ali de cookie também que é muito boa. Tá certo, RG número 2. Eu tô direto no Center Norte, velho. Inclusive, eu vou ali no Lar Center quando preciso comprar alguma coisa. Aliás, nós jogávamos boliche lá, né? Jogávamos Lar boliche lá. Aliás, jogávamos o boliche lá. Era muito legal aquela época. Aí tem um restaurante de comida mineira no Lar Center que é muito bom. O maior vencedor de todos os títulos é meu. Eu tenho o maior número. E o senhor sabe isso, vai mentir aqui. Aquele restaurante alemão também é muito bom, mano. Eu sou o grande campeão do estádio antes de boliche. E como diz o mano, quando a gente começou a se tornar artista. Celebridades? Celebridade. É verdade, um dos lugares que o pessoal reconhecia era lá no Center Norte, lembra? Sério, velho? Eu gosto de shopping, ó. Eu na Alha Franca, mais perto da casa da minha namorada, eu tô sempre lá. Mas eu vou direto no JK, eu vou no Iguatemi. Faz bem pra eu não gosto muito de Cidade Jardim, porque é muito longe. Mas é bom também. Eu gosto de JK. E agora você tá trabalhando aonde, amigo? Já que você foi mandado embora ali. Por suspeita de furto, é isso? O que aconteceu lá, velho? O que aconteceu lá que deu B.O.? Suspeita de furto. A mano, mano. A casa caiu. Tava não, mas o que foi, velho? Não, isso aí, pô. Trabalhava lá no estacionamento lá, aí metia os vagabundos no pau e saí fora. Mas, ó, deixa eu te falar, velho. Por que começaram a cobrar o estacionamento lá do Center Norte, velho? Não era cobrar dinheiro. Porque o nego já tinha afogado. O nego largava o carro lá, ia pra motel, deixava o carro uma semana lá, largava o carro, ia trampar lá no centro. É mesmo? Tinha que botar pra lá os carros mesmo, lógico, velho. É uma barbaridade. Tá vendo? Muito aí, folgado sabe, mesmo sabe, aí. Sabe o que desses... o segurança fazia também, só de raiva? Vou falar aqui. O segurança ia lá e murchava os quatro pneus, só pra ganhar muito petrucho. Ah, que péssimo isso! Quer dar uma desperta, irmão? Vou falar, por causa desses idiotas aí, agora a gente tem que pagar a porra do estacionamento. Eu concordo com o cara, tem que murchar mesmo. Mas, cara, ó, você tinha que... Se você comprasse alguma coisa no shopping, você tinha que... Não precisava pagar, né, o estacionamento. Mas os caras, meu... Verdade, pô, o estacionamento tá mal bica. Cara, cara. Mas também... Um VIP, então, pô. Mas também vou te falar. Ah, não para em VIP. Imagina quantos caras devem faturar ali naquele centro. Mas, amigo, deixa eu te perguntar. Você não para no VIP, velho? Não, não para. Você fica dando braço. Passada por lá de porra até de uma vaga no Center Norte, você é louco. Eu paro no VIP. Bom, eu acho que os senhores também. Eu não tenho esse problema, eu tenho sem parar. Ah, sim, sem parar. Mas eu também procurar vaga, você tem que procurar. Você só procurar vaga. Procurar vaga. Procurar vaga, tudo bem, mas. Ele tá falando de procurar vaga. Mas, ô amigão, recentemente, eu não sei se ainda continua essa moda, mas algumas quadrilhas elas estavam roubando roda de carro. Não, tava roubando roda mesmo, deixando o carro em cima do tijolo, dentro do estacionamento do shopping, mano. Já pegou algum BO desse ou não? Não, só pegava muito roubo, roubo de step mesmo. Mas se pegar, se acontecer isso, lá, você pode entrar com um recurso. Aquele tranqueirinho ali da Zaknark ali, velho, você é louco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pegou uns caras fazendo um movimento estranho dentro do carro, um casalzinho assim, pan, pan, ou não? De monte, mano. Ah, sério? A graça do dia era essa, velho. Ah, velho, sério? Eu zap zap, mano. Ah, não tem coisa mais gostosa. Aí, carro. RG. Só tapa na cabeça, velho. Tem um amigo meu que foi no drive a pé, mano. Esse cara, ó, drive a pé, velho. Chegou lá. Eu tive que emprestar dinheiro pra esse meu amigo. Vai no drive a pé. Mas deve ser seu amigo, porque ele era magrinho. Era bonitão, cara. Hoje em dia, virou. Era bonito. Fazia um sucesso com a mulherada. Ô, Daniel. O cara levou a mina no drive a pé, velho. Daniel, era bom. Você curte a página da Energia no Facebook? Eu achei o aplicativo esses dias, mas meu celular tá uma badarosca vendo. Badarosca é bom. Então, atenção você que tá em casa, curta a página da Energia no Facebook, porque nós acabamos de postar uma matéria que propõe forte suspeita sobre a passagem do Mano na Austrália. Acabamos de postar uma matéria. É coisa muito... louca! Gente, programa do Radinho! É teste de Dênia! Eu suspeito que o Mano teve um filho na Austrália. Hoje nós vamos decidir isso aqui no programa! Acho que é ele mesmo. Você viu isso? Vamos ver. Uma que é a cara do Mano. É coisa louco! Radialista, vamos não reconhecer o festejegue. Mas ele já não tinha o Guimba. Tinha o Guimba. Foi achado na Austrália um canguru com 2 metros de altura. Canguru perneta. A porra do canguru, bicho. Mano. Acho que ele vive na academia, meu. Olha a foto. É, do foi humano, velho. É sério isso, cara. 2 metros de altura, sabe, o canguru, meu. Sabe como ele é conhecido, esse bicho aí? Manuru. É o Manuru. É o Manuru. Ele tá rosa ainda. Ai, mano. Bom, ô Daniel, chegou a sua hora de dar tchau. Porra, mano. É beleza, satisfação, meu. Satisfação, você é louco. Dodô, sem palavras, o velho. Você, Portuga, o Benja, pena que não tá esse narigudo ponto, mas é nóis. Vagabundo! Vagabundo! Pera lá, que vagabundo! No vagabundômetro aqui tá Benja em primeiro lugar, segundo lugar. Aliás, Portuga. Senhor DJ Bento, terceiro lugar, Cláudio Mota. Eu! Portuga. Sim, Dodô. Não, porque hoje tava aqui na. O Rude também não tá aqui. Tava indo pra almoçar, o Rude aqui. Aí passou um rapaz da Rede Globo trabalhando, um crachá. Estou aqui! Não era o Márcio? Ele parou, falou comigo lá, falou que adora o nosso programa e tal, e pediu pra você imitar mais o Afanásio, que ele gosta de você imitando pera o Afanásio. Pera lá, que em breve eu vou estar aí, ó. O tava comigo e viu. Vagabundos. Ele vai vir aqui. Em breve, eu sou... Tem o meu livro aí, 50 anos de carreira aí, ó. Escroto. Todo mundo ouve nós, viu? Os caras gostam aí. Ei, não é só eu que ouço, não. Todo mundo da Globo ouve nós. Escroto. Estou aqui! Tem que trazer o Márcio. Manda um WhatsApp bom, mano. Manda. Tem um Afanásio? É. Afanásio manda quadra zap zap. Não, eu vi outro dia um que o Bar postou. Nossa, para. Afanásio é o esquema. Ó, vê zap zap do Bar, do André. E do Afanásio? Não. Tem uns caras que eu tenho medo, viu? Eu não abro. Eu não abro. Ah, você queria estar no lugar daquele cara? Não, para. Você tá louco. Ô, Daniel, um abraço pra você. Bom fim de semana. Aí, eu até anotei a frase, velho. Você falou pra escrever, eu até escrevi, porque moleque eu apanho, velho. Olha o Osório fazendo escola. Anotou o bilhetinho? Canetinha azul, velho. Então vamos lá. Só abusando, tem o jeito de garoto e garante a diversão do meu filho. Piveta. É com o meu filho. Muito bem. Isso. Ganhou, cara. Ganhou um kit Bozano que é nota 10 e um par de ingressos para a Kidzania. Valeu, da hora. Ó, sem palavras de novo aí, galera. Primeira vez, mais de 10 anos que eu ouço vocês e satisfação. Vocês arrebentam mesmo. São impagáveis. Pra encerrar, palpite. São Paulo e Grêmio amanhã, 10 da noite. 1-0 chorado, mas é nóis. Rumo ao Hepta aí. E ó, original. No domingo, a seleção brasileira. Atenção, gente, a seleção brasileira tá treinando, vai jogar domingo contra o México. No Porto Figueira Arena. Vai jogar no estádio do Palmeiras. Palpite, se é que te interessa a seleção brasileira. Sem maldade, né, mano? Seleção. Que horas que vai ser? Desculpa. Não interessa o horário. Né? Vai ser 4 horas. O horário não influi no resultado. Eu garanto que eu não vou nem assistir, velho. Ninguém vai assistir, velho. Mas ninguém vai. Ninguém. É engraçado, tava caro os ingressos. Fala, mano. Fala. Viu quanto que era? Sim. Na humildade, se eu te catar no futebol, te arrebento. Não dá pro seu não, tiozão. Não dá pro seu não. Ó, o negócio é o seguinte. Peguei aquele menino que vem aqui, que ele foi vice-campeão. Coitado do moleque. Do ano passado no resort. Ele veio sendo. Eu não gosto de me gabar por causa disso, porque eu acho que é até feio da minha parte. Mas eu espanco mesmo, não tô nem aí. O pessoal lá no, na sala de videogame lá, me chama de jatobá, véio. Mano. Loucão. Não dá boi pra ninguém. O negócio é o seguinte, viu, Domenico? Peguei o moleque, ele falou: vamos aí, mano, vamos aí, a revanche, perdi pra você aquele dia lá, foi na sorte, bibibi. Até de vez em quando vem aqui. Corintiano também. Eu nunca tinha jogado o FIFA 15, tá certo? Falei pro moleque, faz tempo que eu não jogo, tava jogando só o GTA, deve ter, no mínimo, Domenico, um ano que eu não jogava futebol, tava só jogando GTA. Falei pro moleque, mas tudo bem. Como diria, por exemplo, o velho sábio, quem foi rei nunca perde a majestade. É verdade. Se você falar pro Maradona, fala aí, Maradona, faz aí, ó, 200 embaixadinhas agora e vai fazer. O cara faz. Tá certo? E eu junto, nessa ótica, tá certo? Absorvendo esse conhecimento, falei, beleza. Não vou fugir a regra, não. Vamos lá, sentei. Joga muito você. Fui lá, Domênico Gato, sentei na cadeira e comecei a conversar com ele. Domênico Gato. Meti 3-0 no cara, 3-0 no moleque, fora o baile, velho. Na boa, não dá pra você não, velho. Eu não quero te constranger. Não dá não, cara. Eu tô ligado, eu não jogo não, eu sou azul. Olha lá, tá vendo? Ganhei no psicológico, Domênico. Não precisou mais de 2 minutos de conversa pra jantar o cara no psicológico. Carregou. Ô, cidadão. É nóis. Tudo de bom pra você, cara. Valeu. Você também, cara. Fica com Deus aí. Até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, o oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Agradecer um pessoal que se comunica com a gente através do Face, né? Posta aqui. O Pedro Henrique, Domênica, assume o Aguinaldo. O Átila Santiago, muito bom, sensacional. Domênica Safada. Guilherme Martins, melhor programa de rádio. O Pedro Gregório, o melhor programa de rádio do Brasil. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. O Gui Guerreiro, César Augusto Canovas, o Wellington Xavier Alves, o José Evandro da Silva, muito obrigado. E o pessoal postando demais aqui, o pessoal curtiu muito a foto do mano que deve ter transado com o canguru quando esteve na Austrália. Deu a luz ao canguru. Nasceu o Manuru. Meu, é impressionante o que o pessoal tá comentando essa foto aqui. Que imagina, o mano sem dinheiro lá, não conseguia pegar ninguém. Pegou o canguru. Eu já tava namorando, rapaz. A cangurua. Ah, mas dizer que você não fez nada lá. Lógico que não. Ah, você ficou um ano seco. Sim. Meu, o pessoal tá curtindo demais essa foto. A veinha, a tia que mostrava... Pô, imagina a veinha parindo esse canguru. Dona Glória, mano, Dona Glória. Dona Glória. Mas você viu ela pelada, você falou. Não, ela tá de sutiã, mas aquele sutiã que era transparente. Ah, é? É. Mas pegou de surpresa. É. Eu cheguei mais cedo, abri a porta, tá com a porta aberta. Mas era falei, tipo Deus. Assim, com frio ou com calor? Não, nem reparei. Era o teste. Ela tava insistindo no ano, viu que era transparente, mas não reparou. Era o teste. Eu vi pelo espelho, velho. Ela te chamava pra tomar chá, mano? Não. Não, ficava o dia inteiro fora. Imagina o susto do menino, velho. Era o teste de fidelidade australiano. Tinha a câmera escondida. Ô, velho, ó, trampei pra diabo, velho. Trampei mais do que eu trampo aqui, mano. Ô, RG. Só que eu tô trabalhando, hein. Mas lá você lavou privadas, hein? É, não lavava, né? Eu era contratado pra isso, mas só apertava a descarga. Ah, mas você falou aqui. Só apertava a descarga, mano. Os caras eram muito porco, eu era pior ainda, mano. Quantos dólares você ganhava, mano, por hora? Ó, o melhor trampo que eu tava ali registrado, Motinha, eu ganhava 18 dólares por hora. Que é um bom salário. E trampava... Não é bom? É, pra cacete. É bom pra caramba. Pra você ter uma ideia, Domenico, ó, eu ganhava 18 Quantas dólares por hora dia? E tava registrado como 10 horas. Tava de pedreiro nessa época aí, porque eu tava de férias lá na escola. E aí eu falei, vou arrumar um trampo pra ganhar dinheiro. Aí tinha a opção de ir pra fazenda lá colher uva, porque lá na Austrália tem muitas fazendas aí de vinho, principalmente naquela região de Margaret River. E eu ia pra lá, mas como eu não tava pagando bem, como naquela época lá não era uma época de safra boa, então o pessoal não tava pagando tão bem. Então valia mais a pena permanecer ali na própria cidade, trabalhando em obra, do que ir pra distante, num local mais distante, e ter que pagar ainda alojamento e praticamente aí igualar o que eu receberia. E o que eu ia ganhar por dia, eu ia praticamente gastar com hospedagem. Então não valeria a pena. Aí eu tava lá registrado com 180 dólares por dia. E trabalhando 5 vezes por semana. Porra. Fazendo uma conta básica, Motinha, vai, uma conta aí arredondando, ganhava cerca aí de 4 mil dólares aí por mês. Eu gastava por semana, porque a gente pagava aluguel por semana. Quanto, mano? É que eu morava com mais 3 camaradas ali e a gente gastava aí por semana, 500. 125 dólares por cabeça. Barato. Incluindo aluguel e mercado. Não, 4 mil por Caraca, mês. Caraca, mercado. Por mês, quanto que saía, mano? Cada um. Você morava numa cobertura, né? Não, morava no apartamento. Morava no último lugar no apartamento. O que? Que eu gastava? É. Imagina, eu gastava por... Ó, se exagerasse ainda, falava, vamos comida, jantar fora e tudo mais. Gastava 500 dólares exagerando, Domingo. Mês. É por isso que o governo federal paga isso pros trabalhadores do Biga Casa, Biga Vida. Governo, a pátria educadora do país. Pátria educadora, que beleza. Pra ter uma ideia, trampando de peão, RG, na Austrália, ganhava 4 mil dólares e gastava 500 pra me manter. Vamos falar agora de pátria surrupiadora. Velho. Surrupiadora, te falar um negócio aqui, bom, não é da nossa pátria, mas... O homem já botou... Mas já chegou aqui. O homem já botou a boca no... Não, é que eu tava vendo, isso as notícias já saiu faz um dia aí. Mas o ex-vice da FIFA, aquele de Trinidad e Tobago, Jack Warner, falou assim, que ele vai botar a boca no mundo. Vai vir uma avalanche e que ele tá até com medo de morrer. É verdade. Tá com medo de morrer. E não tenha dúvida. E vai um fato. Não só ele, como deve muita gente saber de muita coisa. E isso é o que pega, né? Essas coisas, geralmente, você vai amarrando. Vai ficando de rabinho preso. E aí é onde dá medo mesmo, né? Porque pode sobrar... E o Ricardo Teixeira, é verdade? Eu tô delindo aí que... Os caras acham que ele foi pro Uruguai. Ah, isso vai correr bem, né? Não, disse que no... Eu não sei se é no Uruguai ou no Paraguai, tem uma embaixada... É tipo uma embaixada da FIFA. Não, é assim, no Paraguai... É, eu não entendi isso. A Conmebol tem imunidade. O território ali, o prédio lá, eles têm uma imunidade. É, eles têm soberania, sobre o falei do governo. Território ou até por trabalhar na Conmebol, você tem uma imunidade. Só que o Congresso paraguaio tá derrubando isso. Eu não sei se já derrubou ou vai derrubar. É um presidente que deu, né? O Nicolas Leoz, inclusive, ele deve ser extraditado. Ele tá em prisão domiciliar, a polícia não sai da porta da casa dele. Se derrubar, vai virar pedra no formigueiro. Você imagina que vai ter de neguinho preso. Depois de muitos anos de experiência, Domenico Gatto, gostaria de me candidatar à presidência da FIFA. Não. Gostaria de me candidatar. Melhor não. Faria um minhocão que liga estados futebolistas. Tem uma lógica. Perto deles eu sou um trombadinho. Tem uma lógica. O negócio é o seguinte: agora eu vejo aí escândalos aparecendo. O outro aí falando, porque deram 5 milhões de euros aí pra Irlanda ficar quieta com relação àquele gol, etc. Hein, RG? Que absurdo, hein? Aí. Que essa cambada de vagabundo, essa cambada de sem vergonha, essa cambada de pilantra. Não denunciou isso daí antes de haver o escândalo. E agora tá todo mundo aí com medinho, porque meu telhado de vidro vai começar a abrir a boca pra me privilegiar de uma situação, mas aí pode sobrar, na boa. Esses vagabundos aí, eles têm que ser presos. Todos. Independentemente de cooperar com a investigação ou não, RG. Porque os caras viram que o telhado é de vidro e falou, opa, deixa eu me caguetar antes aí pra me beneficiar de uma delação premiada. Mas é a política. Do que descobrirem daqui a pouco que a água tá chegando aqui, já tá batendo no traseiro. Ó, tinha que mandar esse monte de velho canalha. A delação premiada não quer dizer que ele vai ficar livre, né? Tá, ele paga uma pena. Mas, Motinha, paga uma pena, dinheiro. Fica de tornozeleira tomando sol em casa. Agora, né? Eu vou lembrar de um caso aqui. Sempre, se isso aconteceu na FIFA, você imagina aquele caso português, a CBF, a STJD, o que não foi aquilo? Eu quero que vocês recordem. Vai acontecer muita coisa ainda. O caso de 2005, o caso de 2005, que não aconteceu nada. O cara ficou vendendo livro, o cara não tá preso. O caso de 2005. Tem vários outros casos aí. Dizer uma notícia aí, diz que um repórter aqui, que eu esqueci o nome dele, cadê? Como é o nome do repórter? Falando sobre o Santos, então, vai. Sobre o Robinho. Santos. Diz que o Santos chegou, o limite máximo do Santos em salário, 1 milhão pro Robinho. É a última oferta do Santos. Meu Deus do céu. Mas é, isso não é só salário, né, Motinha? Acho que é 600 mil de salário, mais 300 de luva. É, mas aumentaram, o pacote é 1 milhão, mano. O pacote. Então, tem condições de não pagar isso? Quantos anos? Se eu não me engano, é 3 anos. Três anos. 3 ou 4. Eu li 3. É, li acho 3. Que são 3 anos. No princípio, dizia que ele queria 5. Ele queria 5, né? E eu vou fechar por 3. Então, tem condições de pagar? Acho que a Prefeitura de Santos não arrecada isso por mês. Seriam 36 milhões. 36 milhões. É dinheiro, hein, cara? 12 milhões por ano. É dinheiro, hein? Vale, Rob. Não sei, o Santos tem uma piaba muito grande agora com o Damião, né? Que perdeu na justiça, pode recorrer, mas os caras vão querer esse dinheiro. E essa aí foi a quantia que o Guerreiro também negociava com o Corinthians. É, 36 milhões em 3 anos. A questão que o Santos tem que fazer não é analisar isoladamente o Robinho. Tem que ver qual é o orçamento pro futebol. Então, se você vai gastar mais com o Robinho, que é importante o Robinho. É o melhor jogador do Santos, é importante. Pela história, pela liderança, por tudo. É importante. Mas onde entra o dinheiro, hein? Não, entra, lógico. Não. Não é isso. Eles têm um orçamento lá. Tem. O que o presidente disse hoje é que ele não vai. Esse é o discurso pronto dele. E esse discurso é aquele que a gente respeita e entende. O Santos não vai dar passo maior que a perna. Então é isso que eu estou dizendo. Se está sendo feita essa proposta para o Robinho, é claro que não é só sair. Deve ter todo um planejamento para poder também fazer retornar um pouco, amortizar um pouco isso com relação ao Robinho. É isso que eu estou questionando. Agora, vai conseguir? E tem outra coisa. Se encaixa no orçamento. Vamos supor, eles colocam, olha, o nosso orçamento para gastar com futebol é 4 milhões ao mês. Tá bom. Um é do Robinho. É. Os 3, você se vira pra montar o resto do time. Sem contar. É impossível? Não é impossível. Mas será que vai ficar bom? Mas o bom mas aí é outro problema, mano. Olha aí, o bom do ele São tem que Paulo. Pagar. O bom do São Paulo que custa 10 milhões por mês. Não tá dando resultado. Mas vale lembrar também, Sombra, que o Robinho até agora não recebeu nada daquilo por parte do Santos. Tem que pagar. Não, disse que recebeu já. Ele recebeu aquilo que era só o Milan que pagava. E já equacionou essa? Então vamos pra outra parte agora. Essa situação. Porque antes não tinha pago nada, cara. Não. Mas aí tá então, graças a Deus, resolveu. Mas você só mete o pau no Santos, Romão. É impressionante. Você quer que ele invente notícia boa? Você quer que ele invente a notícia? Inventa a notícia. Aproveitando que você tá falando do Santos, pode ser que o Santos estreie contra a Ponte o Berola lá, o nosso querido Neto Berola. Berola. Olha, o Neymar tá chegando, verde. O que aconteceu? Notícia boa. Assinou um pré-contrato, Neymar? Tá voltando e tá devolvendo 100 milhões. Tá trazendo o Messi junto? É, o Barcelona vai pagar 100 milhões de euros. E o Messi vem também? Mas vem. Assunto importante. Há quem diga, Ministério Público estaria investigando, Ministério Público Federal e Receita Federal estão investigando. Desde o ano passado, toda a movimentação financeira de Neymar e do pai dele e das empresas dele. Tá, mas aí eu faço uma crítica. Isso não pode ser usado e ser feito só na luz das câmeras em torno do que aconteceu. Tem que futucar a FIFA. Isso já tinha que ter rolado. Isso já tinha que acontecer. Não só com o Neymar, né? Não, mas diz que a investigação desde o ano passado. Pô, mas tá demorando muito, desde o ano passado. Agora Palmeiras, vou dar uma notícia do Palmeiras, Domênico. Liga lá. Fala de nós aí. O Alexandro rescindiu com o Flamengo. Certo. Acabou de rescindir aí. E até então não vai pro último jogo? É, não, nem vai. Ah, é? É, tá liberado. E os jogadores do Verdão aí já estão falando que estão conversando com ele, que ele tá motivado e tal. Uma boa, Dudu. Pô, você acha que os caras vão ligar e falar, não, olha, ele tá desmotivado? Não, mas é que geralmente tá os caras não revelam a conversa, né? É aquela ladainha que o futebol já conhece. E ele sai chateado também, né? Ah, tem sempre essa, né? Tá puto com o Flamengo. É uma boa, é um bom jogador, um jogador que sabe fazer gol. E eu acho que pode ajudar muito esse ataque do Palmeiras que não faz gol. Com certeza vai ser o melhor atacante que vai estar lá. Oswaldinho, os caras estão equipando o carro, Oswaldinho. É, agora vai ter que fazer o trabalho. Se você não ganhar esse troço nós exigíamos os reforços. Os caras estão equipando o carro, Oswaldinho. Vamos trabalhar. Dodô. E segunda-feira foi marcado aí o novo julgamento do Dudu, né? De novo? É, não, é porque tu vai mas analisar o recurso. Mas é o novo julgamento, a recurso. É o recurso, né? Ah. Então, olha... Tem que esperar pra ver se sai alguma coisa boa, senão vai ficar 180 dias aí fora. O Kelvin me parece ser mais objetivo do que o Dudu. Também Kelvin é um bom jogador, ele entrou bem no aliás, time. Ontem não era pra ter saído, era pra ter saído... Então, a crítica com relação ao Oswaldo foi porque ele tirou o menino ontem, o cara tava jogando bem. Quando esse Kelvin veio pra cá, eu falei que era bom. Não é por causa da história do chapéu, mas o Dudu tá difícil de ver uma partida... Eu também, olha... O Dudu sofrência é só sofrência. Eu tô querendo pedir desculpa no final do ano pra esse Dudu, viu, velho? Mano, Corinthians. Vamos lá, Motinha. Olha, o Corinthians aí, mano, tá atrás de um monitorando um jogador do Chapecoense, o Camilo, de 29 anos. Monitorando. Então, é, monitorando. O Corinthians tá atrás de jogadores. Tá atrás tem um marca-passo no cara. Tá atrás de um do meia e de um zagueiro, dizem. O Corinthians, ele tá buscando alguns jogadores aí que são mais viáveis, né? Alguns jogadores que não são tão caros. E a realidade do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro é essa, Motinha. Tá sem grana. Não tem como buscar jogador caro. Eu também gostaria de ver o Vidal no Corinthians. Eu queria também ver o Pogba jogando no Corinthians. Mas não dá, velho. Não dá. Infelizmente, não dá. A realidade é essa. Com relação ao Birubiru também, eu já até descartaria, Motinha. Porque o Birubiru é metade do Nova Iguaçu e metade do Fluminense. O Fluminense falou que pra liberar o jogador, porque o jogador tá atrelado ao Fluminense, ele tem contrato com o Fluminense, apesar de estar jogando na ponte, ele tá lá por empréstimo. Se houvesse a possibilidade de negociar o Dudu, seria uma venda, porque você não pode emprestar dois jogadores para o mesmo time no mesmo campeonato. Mano, eu tô vendo um negócio. Então, o Fluminense aqui pediu 10 milhões de reais por 50% viajando, né, Fluminense? Nossa. Eu tô vendo aqui uma campanha. Ó a pobreza que tá o nosso futebol, né? Eu tô vendo um banner da Adidas aqui no site. Mostrando a camisa do Flamengo, né? Isso aqui é Flamengo e tal. E tem três jogadores vestindo a camisa. Quem? Nossa. Eu não sei quem são os três. Peraí, deixa eu ver, senhor. Não, juro que eu não sei. Deixa eu ver aqui na juro que eu não sei. Em outro, olha, outrora estaria ali o Zico, o Nunes. Um deve ser o Everton. Adílio. O Everton deve ser um. O outro, eu nem vi a foto, hein? O outro deve ser aquele goleiro. Quem são esses caras? Um deve ser o goleiro, não é, mano? Paulo César? Mas você tem que ir com o que tem, né, filho? Hã? Você tem que ir com o que tem, né? Não, eu concordo. Tem que ir com um é o Everton. Eu colocaria modelo. Você colocaria, preferia colocar modelo? Não, na boa. Você vai falar assim, olha... Isso conhece, aqui, mano, isso cara, aqui é Sport Recife, eu ia falar, tá certo, também é. Olha mas ninguém isso, identifica, né? Não, o Sport Recife tem o Diego Souza, olha todo mundo sabe quem é o Vesguinho. Quem é esses caras, meu? Vem aí, mano, quem é? Marcelo Cirino. Esse aqui. Ah, quem? O qual, Everton tá qual, nessa? Qual é? O primeiro ou esse aqui? É o... Esse aqui, ó. Marcelo Cirino, o Everton. Falei. O outro aqui, se eu não me engano, esse aqui é o Paulinho. Se eu não me engano... Paulinho! Paulinho! Paulinho! Paulinho. E aí, Paulinho? Chega aí, olha Paulinho! Aí. Olha, meu Deus, olha, meu Deus, grande Paulinho. 140 milhões ao Napoli pelo Higuaín, hein? Mas o Higuaín vale, velho. 140 milhões. Higuaín. É, meu amigo. É grana, hein? É isso aí. Daqui a pouco mais notícias, mais informações. Agora, você, narigudo. E aí, amigão? Continua pensando em comprar ou trocar o teu carro, teu caminhão, tua moto? Então acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível você comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888. 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você! É isso aí, narigudo! Bons negócios pra você! Estádio 97 também tem oferecimento de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. O Estádio 97 também no oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falarem, atenção, todos os ouvintes que falarem, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganhou um lindo boné. E você que tá aí todos os dias no trânsito parado e o tempo passando, você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, não é verdade? Então chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato. É barato e fácil comprar sua Honda e mudar de vida. Escuta só, são parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Posso falar? Dá dois almocinhos. Dois almocinhos em restaurante Quilão. R$ 94,00 por mês. Dois almocinhos. É muito barato. Viu como é fácil? cabe no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros. Com sua Honda, além de você fugir do trânsito, você ainda economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Chegou a sua vez. Tá aí ainda? Não perca tempo. Chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E mais, entre no ar e fale o slogan Chegou a Honda e ganhe um lindo boné do consórcio. Vamos a mais um ouvinte, 3284-7097. Oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, Domênico. Ah. Alô. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos. Como Piromal. Você está? Piromal tem uma voz característica. Todo mundo Piromal, já sabe que é ele, né? Você fez falta lá no resort. Verdade, Piromal. Eu tenho uma voz característica, porque eu já tô careca. Tá careca. As cordas vocais estão careca. Característica, é verdade. Característica. O Piromal que dubla o e Mickey Mouse. E o Pirominho. Só vamos atualizar a idade agora. Vamos ver. Vamos lá. É muito, hein? Ah, vai contando, Bárbara. Muitos. 72. Oh. RG número 2. 72 DC, né? 72, RG. Ô, oh, mano. Ah, Piromal. Grande Piromal, adoro Piromal. Não faz mal. Não faz mal. Mas é, meus prezados amigos, né? Ontem eu até tinha preparado aquele placar que o Sombra tinha falado. Né? Chupa então, Piromal. Mas não deu tempo de entrar, a minha ligação não caiu, paciência, né? Certo. Era o placar para o Santos, né? Chupa então, Piromal. Você quer fazer hoje? Você quer fazer, Piromal? Manda aí. Se você tiver, tá valendo. Ah, dá uma colher de chá pra você. Audiência rotativa do rádio. É um placar internacional. Abuse do seu direito. Diga assim, Stadium 9, era lá, Stadium 97 em forma. Em Arena Morumbi, Centipole 3, Fish 2, Meu Deus! Acho que foi a pior, a do Piromal foi a pior. Vamos falar a verdade, né? Piromal, você tá tomando canelinha? O que você tá tomando, Piromal? Ô, Piromal, trocaram o frasco do seu remédio, velho. É pura mesmo, trocaram. Oh, tem alguém te sacaneando, Piromal. Olha o remédio. Chupa Mandi Cry, hein? Mas ô Piromal. Vocês falaram muito do Mandi chorando, então daí. Ô Piromal. Oi. E agora com as duas canetinhas lá, vai ou não vai? Ah, vai. Agora nós temos um técnico internacional. Agora é outra coisa, pô. Eu gostei desse técnico aí, viu? O homem acerta a casa? Ah, eu tenho a impressão que sim, viu? Pelo menos é uma novidade no meio desse marasmo que nós estamos tendo aí, não? É, deu uma agitada, né, velho? Deu uma agitada, mano, porque esses técnicos nossos não estão com nada, hein? Mas, ô Piromal, na boa, eu acho que a torcida de São Paulo tem que colaborar e eu acho que a diretoria de São Paulo precisa colaborar também. Porque hoje, se o Inter tá jogando bem, tá certo? Por mais que ontem tenha empatado com o Palmeiras, o Domingo falou, tá revezando jogadores, isso daí pode comprometer. Mas o Inter é um time que tá numa crescente, principalmente na Libertadores, tá jogando muito. Sim. Não bateu só em bêbado, não. Pegou o Atlético Mineiro, pegou o Santa Fé, vai pegar possivelmente o River Plate na final e vão ver o que vai acontecer. Mas o Aguirre, Sombra, durante muito tempo ele capengou, mesmo ganhando o Campeonato Gaúcho, ele capengou, a torcida tava pedindo a cabeça dele. É que a mídia lá no Sul também é mais chata do que a mídia paulista. Eles pegam no pé e enquanto os caras não mandam o cara embora, eles não sossegam. Uhum. Mas eu acho que a torcida do São Paulo precisa ter tempo, porque é um cara que tá chegando, é um cara que precisa se adaptar não só ao futebol brasileiro, mas a um outro local pra viver. Claro. Então, a torcida do São Paulo não pode agir como a torcida do Palmeiras agiu com relação ao Gareca. Tudo bem que o Palmeiras tava caindo pelas tabelas, Domênico, e o pessoal tá temendo o rebaixamento. Né? Então, querendo ou não, o cara também fica meio que, pô, vamos cair de novo. O torcedor começa a ficar desesperado. Mas o São Paulo não tá nessa condição e tem um bom elenco. Então a diretoria do São Paulo precisa bancar esse cara precisa e a torcida mesmo. Precisa ter paciência e também. E a torcida precisa entender. Que nem outro dia, meu, eu sei que toda pessoa, todo ouvinte que liga tem direito a expressar sua opinião. Óbvio, é uma democracia e o Estádio 97 é extremamente democrático. A gente pergunta, e a chegada do Osório? Primeira coisa que eu falo, não sei não, o cara tá com a camisa do Corinthians. Ah, fala, ali você desanima, né, cara? Isso dá um desânimo, né? São coisas que não cabem mais no futebol de hoje. O cara falou assim, olha, eu analisei, o cara mandou pra mim no Twitter, eu analisei todos os times do Osório, ele é retranqueiro, hein? E outra, com relação a isso aí também, ó, na boa, que atire a primeira pedra, quem nunca pensou em vestir ou já vestiu a camisa do Corinthians? Eu! Atire a primeira pedra. Você falou que fazia pipi? Eu já tirei a pedra, ela tá indo na sua cabeça. cabeça aí. Não, não, não tirou nada, não. Tá chegando, ó. Tá chegando. Você tinha visto a camisa do Corinthians, pirou mal. Vocês falaram do Gareca, tá? Ah, mas o Gareca era bom treinador. O Gareca teve um problema. Ele era bom treinador. Um problema sério. Ele assumiu o Palmeiras depois da parada da Copa do Mundo. E o Gareca, quando assumiu o Palmeiras não estava na zona do rebaixamento. O Palmeiras, se não me falha a memória, era 11º. Ele assumiu na época da Copa, não foi? Acho que era 11º. Ele era 9º colocado. A Copa do Mundo, ele ficou lá pra entrosar a galera, mano. Ele não entrou. Então, mas ele já chegou, já ele chegou antes. Ele chegou antes. Ele olhou na 3 ou 4 jogos. 3 jogos, acho que ele ficou lá. Mas quem era o treinador era o interino lá que ficou. O Valentim, Alberto. É esse. E quando ele assumiu o time, ele era 9º colocado. Ele foi perdendo jogos, não conquistando pontos, empatou uma, perdeu. E aí sim, começou a chegar perto da zona, ou se já ficou, acho que na zona do rebaixamento, quando ele largou. Então, é assim, o São Paulo hoje está em quinto lugar, né? É. Então ele assume o São Paulo em quinto lugar, não tem a parada da Copa, e se você falou, ah, tem que dar tempo ao tempo. Claro, tem que dar tempo ao tempo, também acho, mano. Só que se ele não conseguir dar uma embalada no São Paulo e derrubar muito... Eu não sei se ele segura a onda. Mas eu acho que tem uma diferença. Qual a diferença? O Gareca tem um tempo pra treinar. Ele vem decepcionando, mas ele vem decepcionando porque quando chega na hora H de pegar o bem bom, perde. Então foi eliminado na semifinal do Paulista e foi eliminado na Libertadores da América. Aquele Palmeiras... Não, mas acho que o São Paulo desse ano, o Palmeiras do ano passado, não tenha dúvida. O São Paulo é muito diferente. Mas é muito melhor, tem muito mais... jogadores com muito mais... Qualidade técnica, recurso e o cacete é 4. Por isso que eu acho que ele vai... Eu também acho que... Eu acho que ele não vai sofrer como sofreu o Gareca. O Gareca sofreu também porque tinha um time muito ruim, né? O Gareca, além de pegar um time ruim, ele ainda perdeu os dois melhores jogadores. O goleiro... O goleiro e o Valdívia. Sombra, o time do Gareca atacava o jogo todo, não fazia o gol. Aí uma bolha no gol do Palmeiras entrava. Porque era frango. Porque o goleiro era... Deola, Bruno, é isso que ele pegou, pô. Aí não dá, velho. Então, pra mim... O único adversário pro São Paulo nesse campeonato é a Ponte Preta. Ah, pirou mal. São Paulo vai pra cabeça, vamos ganhar o brasileiro, vamos ganhar a Copa do Brasil. Vamos faturar. Ô, pirou mal, agora. Falando, agora ele gosta do Gugu, nem eu gosto. Não, você não tá bem. Não, agora falando sério de futebol. Falando sério de futebol mesmo, pirou mal. O único time assim que eu vejo, que olha e fala, não, esse sem dúvida é melhor que o São Paulo. Dois, na minha opinião. Atlético Mineiro e o Internacional. Ah, não. Os dois são melhores. O resto é tudo equilibrado. Cavalos paraguaios. Ah, não sei não. São dois times bons. Também o pessoal fala, não chega em lugar nenhum há tantos anos. O Atlético Mineiro há 42 anos que não ganha brasileiro, o Internacional desde 79 que não ganha, tudo cavalo paraguaio. Mas o time de 11, esses caras não jogaram esse tempo todo que você falou, não. O time de 11 de agora, 2015, é bom. Nós vamos é bom o time. E o mito, Piromal? Eu não acho cedo pra dizer quem briga pra não cair, mas eu acho cedo pra dizer quem briga pra ganhar. E sobre a renovação do Rogério, eu não concordo plenamente... E o ano, em janeiro, ele completa 43 anos. É. Tá uma ótima idade para parar. E com referência ao jogo de quarta-feira, aquele gol que ele tomou, eu acho que... Tudo bem, ele falhou. Mas o campo estava molhado, a bola totalmente lisa. Aí é difícil de segurar uma bola rasteira. Ah, mas chega a pegar, vai, Piromal. Ô, Antônio Piromal. Goleiro do nível do Rogério. E as defesas que ele fez? Antônio Piromal. O que ele fez, não conta. Eu já fui goleiro na minha juventude. Na década de 60, eu fui goleiro titular da meta do Real Madrid de Vila Iocuné. Bom time. Real Madrid da Vila. Um time de garbo. Agora, ô Antônio. Deixa ele falar. Não, vai. Eu sei como é difícil segurar essas bolas rasteiras molhadas. É difícil. Antônio, você foi goleiro, então você vai concordar com o que eu lhe digo. Aquele gol ele tomou porque ele foi adivinhar. Ele pensou que o cara do Santos ia cruzar lá pro meio, ele foi dar o passo pra cortar o cruzamento e o cara bateu. Aí não deu tempo dele voltar e ela passou. Essa é a pior bola chutada até agora. Você sabe disso também. Eu tive essa interpretação também que não impugna a falha. Não, sim. Porque não pode, assim, vai adivinhar, vai pra cartomante. Não devia nem dar isso aí, mas o cara... Ele foi... Quando os jogadores do time adversário costumam chegar próximos à linha de fundo e com tendência a cruzar, ele se antecipa e já pula pro meio. E muitas vezes ele evitou chances de gol inúmeras dessa maneira. Porque é um jogador inteligente. Ele leu o lance. É. Só que não deu certo. Só que nessa quarta não deu certo. Eu tinha um treinador de salão. Que ele tem na frente, olha, é um herói. Eu tinha um treinador de salão, quando eu tomava esses gols, ele falava assim, você é cartomante? Eu falava, não. Ele falou, então por que você não esperou o cara fazer pra você ir na bola antes? Espera o lance. É, mas espera ele até o último momento. E você falou o quê pro cara? Fiquei com cara de bunda. Ele tinha razão. Vou falar o quê? Tomei o gol. Você é mó covarde, hein? Nossa, você devia ir lá dar uma cabeçada na cara. Você vai debater com o técnico? Você vai debater com o técnico? Era pra mandar do Toninho, da tua mulher. Vou debater com o treinador. Técnico, o treinador falou, você tomou o gol porque você é burro. Eu vou falar o quê? Tá bom. Se o Rogério... Você, todo mundo manda em você, vem cá. Se o Rogério tivesse repetido... Senta aqui. Se o Rogério tivesse repetido o gesto naquela bola... Pelos gestos que ele sempre foi criticado, que era o de ajoelhar, ele não teria tomado. Não tinha tomado gol. É que ali o cara nunca chuta, por quê? Aquela bola, RG, normalmente o atacante não tem ângulo. Tanto que ele chutou do lado dele. Mas você vê como é injusto, né? Ele falhou. O gol que ele tomou, todo mundo só fala disso. Ninguém fala do jogo dele, do todo, né? Ele defendeu o pênalti. Pô, defendeu o pênalti. Defendeu bem pra caramba. Não, eu tô falando. Mas o que fica é o frango. Mas foi um frango. Você tá querendo passar um pano. Não, o que eu tô falando. Mas ele tem todos os caras do mundo. Ele tomou dois frangos por jogo. O pior é se o São Paulo tivesse perdido o jogo. É isso que nós estamos falando. Isso aí ia ver. Mas tem tanta coisa que eu tento... O Mota ia estar falando assim, tinha que ter aposentado. Não, eu nunca falei isso. É que falha de goleiro fica muito, muito evidente, cara. Nunca acontece. Quando acontece... Gosta de falar, ô, Rogério, aposenta. Fica mais um ano pra fazer frango. Trouxa. Ô, amigão. Tudo de bom pra você. Que você em breve possa retornar a participar das atividades do nosso resort, tá bom? Vai tudo depender do meu cachorro, né? Então tomara que você nunca mais vá no resort. Porque eu tô aqui, ele tá aqui, ele tá ouvindo o Estádio 97 aqui comigo. Ah, é? Ele tá nervoso. É nosso ouvinte, né? É nosso ouvinte. Eu adaptei pro ouvido dele, fones de ouvido que faz a tradução da língua portuguesa para a linguagem canina. Putz, olha só, cara, que legal isso aí. E ele tá ouvindo, ele tá dando risada aqui, é uma beleza. É verdade. Ô, manda aqui pra gente fazer pro Portuga. Pra ver se ele entende. Ô, Mota, velho. Chamou o Portuga e ele vira lata. Eu vou falar, Juliano, eu não entendo por que esse ataque gratuito contra a minha pessoa. E sempre respeitei você. É que a semana da diversidade sexual tá dando. Foi pra cima de novo. Não tem a ver com o rabo de quem quiser fornecer. Eu quero que a semana da diversidade vá pra fora. Não faça isso. Curtir a travesti. Curtir a travesti. Não, eu não. Fala isso aí, não. Não vem, não. Você curtiu o Kinder Ovo, sim. Eu disse o seguinte: aquela Bianca lá que existia lá, eu empurrava a janta dela. Olha, atenção, você que é ouvinte novo do estádio, presta atenção nessa declaração do Portuga aqui. Em 2003, há mais de 12 anos, 10 de janeiro de 2003, há mais de 12 anos, o Portuga já curtiu o Kinder Ovo. O homem é o seguinte, tudo que o homem faz, ele faz melhor que a mulher. Vamos ao que é isso? Os melhores costureiros que tem são homens. Tudo viado. Os melhores cozinheiros que tem são homens. Você tem uma ideia? Quando o homem quis virar mulher, só é a Roberta Close. Mais perfeito que qualquer uma delas. Então vamos pro inferno. Tudo que o homem faz, faz melhor. E faz mesmo. E não faltam isso comigo. Tá vendo, Piromal? Tá vendo? E vou dizer, e 12 anos depois, continua achando a mesma coisa. Se tiver uma mulher mais ou menos só ajeitadinha, sabe aquelas assim que não é nenhum padrão de beleza? Que tá descosta. Você entendeu? O Portugal. Teve aquela que fez o programa lá, como é que é o nome da outra lá? Casa dos Artistas. Da Casa dos Artistas. Demais, minha irmã, essa parada aí. Aquela também ele gostava. Gostava, era bonita. Ninguém duvida que o Portuga gosta de um sino, né? Não, respeito. Pega o badalo, blém. Ó, a Nani Piper ficou louquinho pela Nani. Eu empurro mesmo, isso aqui não tem conversa, velho. Nós empurra mesmo, velho. Portuga curte uma chuva dourada. Quando o Portuga quiser falar... Porra, é sacanagem. Pega aqui, ô trouxa. E cuidado que esse negócio nós empurra mesmo, hein? Nós empurra tudo. Aí depois começa. Não, é jamais. É que chega uma hora, RG, aqui, né? É não. Piromal. Palpite pra amanhã, São Paulo e o tal do Mortal. O São Paulo surra o Grêmio 3-1. 3-1. Palpite. Surra. Portuga, palpite. Que porra é dessa campanha aí? É um sino, é um badalo, ó. É o badalo. O palpite de São Paulo e Grêmio? É. 2-1 pro São Paulo. Ah, é isso? Então, ainda bem que o Piromal garantiu um 3-0. É 2-1 pro São Paulo. 3-1, então tá bom. Então, pra encerrar, vamos lá. Só Bolzano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Boa, Piromal. Você vai com seu filho de 40 e tantos anos, é isso? É, eu vou dar pro neto, né? É o neto. Boa. Chegou a sua vez, consórcio Honda. Boa. Sensacional, ganhou um boné. Você anotou o bilhetinho aí, né? Todo ouvinte tem que marcar, porque senão fica aquele negócio pedindo ajuda aí, né? É isso aí, Piromal. Tem que marcar, tem que escrever. É, o ouvinte tem que ser assim, que nem o Piromal, profissional. Eu tenho dó da rapaziada. É, então eu quero, antes de iniciar, mandar um abraço para todas as piranhas lá do Pantanal. Piranhas do Pantanal. Do estádio 97. Boa, sensacional. Né? Elas ouvem. Aí sim, Piromal. Boa, um Piromal. Um abração. Obrigado pela audiência aí. Bye. Um grande abraço. Valeu. Do Pantanal e do Rio Grande. Valeu. Olha, temos aqui mais um. O que, que é? Temos aqui, olha. Temos mais uma aqui, olha. Mais uma comprometedora da história do Estádio 97 aqui, ó. Atenção. Tirem o rádio da sala. Bernardo, não ouça isso. Não ouça. É o papai, mas não ouça. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Aqui, um e-mail chegando do São Paulino aqui, o Luciano Raus. Aí, galera do estádio. Chupês, cara. Hã? Aí, galera do estádio. Chupês, cara. Hã? Chupês, cara. Chupês, cara. Chupês, cara. Chupês, cara. Hã? Chupês, cara. Chupês, cara. Meu amigo, ele gosta do sino. Ele gosta do sino. É brincadeira. Isso, Portuga. Põe trilha triste aí. Põe uma trilha triste. Mas pra você é leve. Triste a trilha. Mas que é isso, Eu vim aqui hoje nesta mochura. Aqui trabalha mais de uma década. Vai pra quase uma e meia década aí que trabalha. E amanhã é o meu aniversário. Eu esperava uma homenagem dessa produção. Estúpida. Olha o que prepararam esta sua vida. Seus filhos da amanhã é meu aniversário, mas vocês me dão. Seus filhos do amanhã é seu aniversário, amanhã, provavelmente vão fazer um bolinho pra você. Vai ter um bolinho, vai. A vela não é pra chupar, é pra não você assoprar. A vela é pra você assoprar. Mas a gente tá fazendo homenagem pra você. Os melhores momentos do Portugal. Não é homenagem. Não é os melhores momentos? Melhores momentos. Eu lembrei, tá vendo? Você devia me agradecer. Hoje eu tava vendo lá na televisão o torneio de tênis, aquele lá, semifinal, torneio de tênis de Roland Garros. Roland Garros. Mas que porra é esse barulhinho? É e o aí sino, eu lembrei batalo. Também, os caras aqui falando, meus amigos aqui, todos comprometidos, que vergonha isso aí. Mas eu, te deu eu não vou negar não, eu falei isso aí. E aí, mas você chupou ou não? O quê? Você curtiu? Não, eu falei, eu chutei. Chupou. Não colou não, né? Chupou, vamos adiante, vai. Chupou desse cara. Você engoliu, que vergonha, velho. Se defende, que vergonha. Porra, se defende, cacete. Estão me perguntando o que eu tenho debaixo da cutícula. Eu vou te dizer o que eu tenho debaixo da cutícula. Nossa. Né? Aquilo que você já imaginou quando eu. Olha. Fica na cutícula, viu? Se quiser. Vamos mandar parabéns do Badalo aí pro Portuga. Outra? Mais uma? Daqui aniversário. Daqui a pouquinho, o The Best of Portuga. Porra, essa é a sua vida, bicho. Brincadeira. Porque agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus. Pneus do carro. É o seguinte, a Pirelli está com uma promoção imperdível, a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. E se comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. São descontos imperdíveis. Chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro. Procure um revendedor Pirelli e aproveite. Call to action. Consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Estádio 97. Obrigado, senhor Robozinho. Estádio 97 agora no oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Também oferecimento de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Grupo Esser, construindo com valor. Agora é hora do momento sem parar no Estádio 97. São três ouvintes na sequência. curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. É, rapaz. É, badala. Alô. Alô. Alô. Agora vai. Oi. Alô. Alô. Quem fala? A Maurício. Tudo bem, Maurício? Beleza. Maurício do que, teu nome completo? É piada pronta pro RG aí, ah, hein? É Maurício. Maurício Dormindo Júnior. Dormindo? Dormindo junto. Dormindo? É Dormindo. Dormindo. Ah. Piada pronta. Ah, tá. Mas se quiser chamar de pato, tá bom. É. E quantos anos? O quê? Eu não entendi, não. Cortou. Não, dormindo, pato, falou dormindo, tá dormindo. É. Eu tenho 25. O 2.5, RG. O que você acha hoje? É, sexta-feira? Cabe uma pergunta. O que que é? Você gosta de ficar dormindo muito tempo, velho? Ah, sensacional. Ah, mas aí sim, né? Não tinha jeito. Que era piada pronta, mas não tinha jeito. É, mas... Não tinha. É, tava fazer gol. Opção, a bola em cima da linha. A bola também serve. A gente sabe do Portuga. É só empurrar. Mas ultimamente... E nós empurra. Mas ultimamente tem uns neguinhos perdendo gol com bola em cima da linha, hein? É? Que situação, os caras chutando pra cima. O Romero. Você gosta de badalo também, aí, Portugal? Não, eu tô... Oh, faz uma homenagem pro Portugal. Na verdade, eu quero defender, meu amigo Portugal, porque também já aconteceu, nossa, né? Nossa, aconteceu comigo. Esses dois... Mais o Frota... Aí, meu irmão, a parada é a seguinte, olha, Avenida Indianópolis em festa. Os três. Ah, em festa. O Frota também gosta. Aí, meu irmão, a parada é a seguinte, Motinha, gosto de você pra caramba, entendeu? Alô, Joaquim, Portugal tá chegando aí, ó. Aniversário. Festa no aniversário do cara. É meu aniversário, amanhã. E a Juventus vai ganhar, em sua homenagem. Eu gostaria, Portuga, mano. Não sei, é que o seu pequeno filho Bernardo. Ele não entende ainda. Não tem essa compreensão. Mas vai ficar gravando essa porra, esse programa gravado. Aqui. Quando você tiver com uns 45, amo, filho, ele vai ter quanto? Ah, pô, sombra. Tá com quanto hoje, 38, 45. Deve ter uns 10. 10? É. Mas quando você tiver com 50 e vai estar com 15, já vai saber todas as sacanagens. Do pai. E sempre tem alguém que gravou Portugal. O pai não liga, o pai aprendeu uma coisa no rádio. Tudo pelo entretenimento. Isso é verdade. Tudo pelo entretenimento. Sempre, sombra, sempre. Tudo no ar pode-se tudo, velho. Tudo. Mulher não pode ter ciúme. Não, lembra? Sombra sempre conversou. Não pode ter frescura. É verdade, porque você é um artista. É, você tem que trazer o entretenimento. O Chuchu não ouve. Então. Meu velho. Mas não ouve porque ele fica com ódio? Ele tem raiva do Benji. Ele tem raiva do Benji. Ele tem raiva. Sério? Peraí, Motinha. Ter raiva daquele trouxa todo mundo tem, mano. Mas ele também é em redundância. Ele não gosta. Ele não gosta de um outro aqui também, mas eu não vou falar. Outro? Porque tem ciúme. É mesmo, é? Ô, velho. É o Bento. Ah, o Bento, é? Ô, velho, e o bairro, hein? O Benjinha tá aí? Tá aí, tá sempre aqui. Vila Helena. Helena, ô Benjinha. É aquela música. Produção. Qual a música? É Vila Helena. Produção, espera, aquela música, a gente tem que falar, inventa uma coisa assim. Ah, que é aquela música do Diego? É aquela música, Helena, É um idiota, viu? Esse aí não vai acertar nunca, que é Santo Nimba. André. Santo André. ABC. ABC. ABC. Mas ele ia. ABC. Pra chegar no bairro, ele ia falar, tem aquela música Helena. Helena. É, não é? Eu vou falar sério, é o maior idiota que você viu na tua vida, Motinha. O Chuchu tem? Hã? Tem, né? Não, aí deu um maior, Chuchu, né? Chuchu tem. Hã? Tem razão. Se tivesse o troféu idiota, esse é dele fácil, né? Hã? Ô, velho. Não é? Foi. Não é isso? Não sei. Mas fala, você vaselina, mano? Ó, não fica com medo, não, filho. Não tem medo, não, velho. Ai, que nós garante, você. Vocês falam vaselina, o Portuga volta correndo. Ai, ui! Badalo! E o time aí, brother? Qual o time? Aqui é Corinthians, velho. Coringão, mano. Opa! Passa, vaselina. Passa, agora, ó. Tudo bem? Baixa vaselina, hein? Tudo bem. Pô, queria falar aí que eu escuto o Domênico há muitos anos. Eu gostei do Domênico. Escuta você há muitos anos. Ah, acho que é anos 70. Todas as rádios. Era velho. Na Tribuna FM. Mas, porra, o Domênico, quando inventou o rádio com o Marconi, velho. Daí em diante ele não parou mais. Eu tomei café, mas voltei aqui. O que foi, meu brother? Vixe, Domênico, eu escuto você há mais tempo do que o estádio. Na verdade, eu escuto o programa do Palhacinho há muito tempo, cara. Desde o Homem Assovio, do Fé. É, mas o. Não, mas o estádio tá mais tempo do que o Palhacinho. O mais engraçado é que eu sempre fui ligado ao futebol, mas eu escutava o programa do Palhacinho e não escutava o estádio. Eu achava muito brasileiro, eu não curtia. Eu digo que o palhaço é melhor, né? Mas o palhaço, não. O programa do palhaço, ele vem um pouquinho só depois do estádio, né? Se não me engano, é um ano depois, acho que foi criado o programa, né? É, eu acho que eu comecei a escutar vocês mais ou menos em 2007, 2008, por aí. Ah, entendi. Foi 2008, depois o Corinthians subiu ainda, que eu lembro. Aí você voltou, modinha. Aí eu voltei, modinha, entendi. Pô, mas maior satisfação tá falando com você, viu, Domênico? Pô, satisfação é minha, você tá louco, e aí? Imagina. Nós aí, velho. É nóis. Tá bom de Corinthians, né, mano? É isso aí, mano. Ô, amigão, o que tá acontecendo com o Coringão, cara? Tá acabando. Não, acabando não tá, mas eu até entendo, eu acho que é uma fase de aquilo mesmo, dar um passo pra trás pra depois voltar ganhando tudo, viu, mano? É um pouco parecido com o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. Não, mas tomara que a gente não passe esse perreio que os caras passaram, não, velho. O Palmeiras ficou lutando até a última rodada pra ver se cai ou não cai. Eu espero que isso não aconteça com o Corinthians, não, velho. A situação é feia, mas nem tanto, hein, mano. Por isso que eu falei que é um pouco parecido, não igual. Se o mano tiver evidente que nem os outros anos aí, que o mano falou, vocês vão ficar contando ponto pra não cair, hein? Não, o mano, eu falei isso. Você falou, menos quantos pontos? Eu falei que o Corinthians ele precisa chegar logo na casa dos 40 pontos aí pra sanar de vez qualquer tipo de problema. Porque imagina, amigão, chegar ali em novembro. Você tá querendo causar um tumulto aí. Não, não tô. Não, foi o mano, não fui eu. Ó, amigão, o que eu disse foi o seguinte, eu falei que o Corinthians ele precisa alcançar logo a casa dos 40 pontos. Pra que não fique depois aí dependendo, por exemplo, lá pra, vai, final de outubro, 30 pontos, velho. Aí todo mundo fazer aquele tipo de conta, ah, mas pô, tá próximo da zona da degola, tem que chegar nos 44, nos 45. Então quanto mais cedo quando eles alcançar a casa dos 40, melhor é. Porque depois você tá naquele período de reformulação, você pode dar chance pra jogadores aí que estão compondo o elenco, mas que você não sabe se tem condição de ser titular ou não, tá certo? E começa a montar o time já pro ano que vem, é ou não é? Sim. Eu acho uma pena ter o time abrir mão, assim, do campeonato tão no começo, do jeito que o Tite falou, pareceu que abriu mão não só do brasileiro, mas como da Copa do Brasil também, abriu mão de tudo pro ano que vem começar. Isso aí eu acho totalmente errado com um time do tamanho do Corinthians, entendeu? Sim. Eu acho que a mentalidade não pode ser essa. Mas, né? Amigão, deixa eu te fazer uma pergunta. Mano, até falando sobre ele, desculpa que ele falou sobre o Tite, o feeling de vocês, vocês acham que o Tite fica até o fim do ano? Eu acho que fica. Eu acho que ele fica. Mesmo o Corinthians indo muito mal, lutando essas coisas, você acha que eles vão bancar? Eu acho que vão bancar, eu acho que sim. Ô, amigão, com relação ao Tite, eu também acho que fica. Seria uma burrice da diretoria do Corinthians aí mandar o cara embora, porque ele não tem culpa nenhuma do que tá acontecendo. Muita burrice. Foi a diretoria que trouxe Alexandre Pato, foi a diretoria que trouxe, não essa, mas a anterior, que trouxe o Wagner Love, que trouxe o Christian, enfim. O Tite tava lá, ele é o comandante do time, ele tinha que usar as peças que ele tem à disposição. O Corinthians está vendendo jogadores, se não tem chance de renovar com outros, a culpa não é dele. A diretoria tem que entender esse trabalho e tem que manter o cara assim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Então você é aquele tipo de torcedor que está aceitando a situação e sabe que o Corinthians vai passar por maus bocados aí e não vai cornetar, correto? Ou você acha que... Aceita que dói menos, mano. Não, porque tem torcedores aí que não aceitam. Tem caras que falam, pô, o Corinthians está vivendo uma situação aí que não deveria viver. E isso eu concordo também. O Corinthians, se fosse bem administrado... Volto a falar, esse problema aí que o Roberto pegou hoje nas mãos, não é problema dele também. Porque quem fez aí toda a presepada aí foi o Mário Gobi. O Mário Gobi, quando colocou a mão aí e falou, eu sou o presidente do clube, ele começou a fazer uma série de bobagens ali. Eu não sei se você já ouviu uma história que a intenção era não era pra ser o Mário Gobi o presidente. Você já ouviu isso? Que era pra ser aquele... Agora fugiu o nome dele. Era o Roberto antes, não era? Não, existia era a chance lá do Duílio, tinha lá o Garcia também, mas o amigo... Aquele que era diretor de marketing, que acabou... Rosenberg. Caindo... Rosenberg. Rosenberg. A informação... Que acabou caindo na mão do Gobi, essa... Eu não acho, cara. Eu não lembro qual canal que eu vi uma conversa... Mas não procede não, amigão, porque o Mário Gobi, ele tinha todo o apoio do Andrés, tá certo? O Mário Gobi, ele tinha todo o apoio do Andrés. Eles faziam uma chapa, todo mundo até falou, pô, o Mário Gobi ele vai ser o presidente do Corinthians, mas vai ser um fantoche. Quem vai liderar o Corinthians é o Andrés. Oi, mano, meu velho! Não aconteceu isso, tá certo? O Mário Gobi chamou pra ele o poder, e inclusive houve um racha, e começaram a discutir ali, Mário Gobi e Andrés. Aí o Andrés falou, beleza, então você é o presidente, então comanda aí. Deixou o barco à deriva, tá certo? Porque o Mário Gobi aí, ele, como presidente aí, já tinha pegado tudo bem. Vocês vão falar, ah, mas o presidente aí que foi campeão da Libertadores foi o Mário Gobi. O presidente campeão aí do mundo foi o Mário Gobi. Mas ele pegou um trabalho pronto. Da mesma forma que eu atribuo a queda do Corinthians aí pra Série B ao Dualibe, e na época não era o Dualibe, o presidente era o André Sanches, Eu também atribuo o trabalho do Andrés à conquista da Libertadores e o segundo Mundial. Olha, é verdade. Mas, meu velho, o presidente do Corinthians, o World Champion, tinha que ser eu. Porque eu disse, o Gil é melhor que o Kaká. O Gil faz 4 gols hoje jogando na Série B. Vê o Kaká, tá onde? Que dirigente de visão. Ô, Gil, pergunta. Pergunta pro ouvinte aí, meu velho. Onde tá o Gil? O Gil faz gol na Série B. Não significa nada. Aí, tá vendo? Não, imagina. É igualzinho. A carreira do Kaká e do Gil tá igual, ó. Dirigente de divisão, carreira, segunda divisão. Não tá julgando carreira. Na época o Gil era melhor que o Kaká mesmo. Ah, ainda o Cê tá louco. Você tá louco, pá. Eu gostaria. Ele lá em cima do São Paulo lá ainda. Aquele Emerson lá tá procurando ele. Cê até tá hoje. Vivo ainda? Eu gostaria de dizer, muito boa noite. O mano te adora, né? O do Alibi sumiu, né? Estou querendo me candidatar a presidente da FIFA. De novo. Presidente da FIFA, porque vamos falar do Corinthians. Ele tá no mesmo nível dos caras aí, velho. 1-0-0. Ah, 0-0. Convido o João Belanche para os dois. Né? Presidente da FIFA. Nossa, mas olha, podia voltar toda essa época aí, né? Louco, mano. Época boa para nós. Não, as investigações. Ah, eu quero retroceder tudo isso aí. E entregando, voltando. Opa, tem sujeira, hein? Você imaginou? Tem sujeira, hein? Voltar até. Tem sujeira, hein? Bom, se for levantar sujeira no futebol, a gente tem que voltar no Charles Miller. Fala, Maurício. Você acha que tem essa, falando sobre a FIFA, você acha que tem clube brasileiro que pode estar envolvido em alguma coisa assim? Sim. Ah, eu acho sim. Que... Sim! Mas não dá pra afirmar eu isso, acho que, de repente, eu acho que não dá pra afirmar. Você acha? A resposta é sim! Ô, cara, o caso português tá bom pra você? Não, sim, mas... Então. Eu acho que não tem relação uma coisa com a outra, entendeu? Por mas, tudo. De repente, tudo... Olha, pode assim... Sabe que nem árvore genealógica? Não, que tem, você vai vendo, você falando, não, mas esse aqui, você vai ver, é um primo de terceiro grau. Sombra, mas se você... olha, você nunca viu, mas ele existe. É igual foco dentário, às vezes um problema no teu dente afeta outras coisas do teu corpo e assim vai... É que tem situações que você esquece, mas se você começar a puxar na memória, em cima dessa pergunta que você está fazendo, é só lembrar de loteria esportiva, de resultados, é só lembrar de árbitro que teve envolvido em resultados. Você está lembrando, o velho. Que pode 2005. Acontecer, por exemplo, é o seguinte. A coisa agora a onda deve vir para o Brasil, já chegou, e aí essa investigação do FBI deve levantar muita coisa. Não a tem polícia, onda, é uma marolinha. A Polícia Federal aqui também se aproveitando de elementos da investigação norte-americana, com as que eles fazem aqui, vão somar muitos elementos, muitos motivos para investigações. Muito bem. Aí você vai chegar em pessoas. Aí você, depois chegando nas pessoas, você vai ver essas pessoas representando entidades ou não, com quais entidades fizeram negócios e de que maneira. Por exemplo, você fala, tem como chegar em clube? Por exemplo, eu vi hoje uma matéria que dá conta de que o Ricardo Teixeira teria sido sócio do presidente do Barcelona, Sandro Rosell, o qual foi condenado na Espanha à prisão. Prisão. Então, aí vamos chegar em outras pessoas ou nas mesmas já citadas. Quais os relacionamentos com as pessoas dos clubes daqui? Como foram esses relacionamentos? Se foram normais, legais, tudo dentro da lei, beleza. Foram todos legais? Vão investigar. Se não empresas, se, né? Empresas. Então pode sim, de repente. Por que não? Vai respingar em muita respingar gente. Respingar nos clubes, claro. O que eu penso com relação à sua pergunta, em se tratando de Brasil, é simples e fácil. Até onde vão deixar abrir a porta do armário? É só isso. O RG tem razão. Onde? Porque lá nos Estados Unidos os negros não tem dúvida. Vai preso, vai apodrecer na cadeia. Vai usar uniforme laranja. Aqui tem muito, né, aquela porque coisa... Não vamos é esquecer. Brother, né? Então, vou aqui esconder. Os caras, os crimes gigantescos, não tem nego já tudo rico. Não vamos esquecer que aqui, quando o futebol, o bicho pegou pesado, falaram em CPI, e vocês viram no que deu. Mas vou te falar, a porta veio só um pouquinho. Vai, RG, é que a sensação de impunidade move esses caras aí. Mas na boa, Sombra, se eu tivesse o rabo sujo, igual a FIFA tá mostrando aí, que vários integrantes da comissão ali, vários integrantes da alta cúpula tem, se eu fosse um cara desse, eu jamais viajaria, velho, pra outro país. Ainda mais pra um país aí que tem uma ligação com os Estados Unidos. Mas eles estão evitando viagens, mano. Ah, então, tô vendo. O Jerome Valk não foi lá. Tem vários evitando. Hoje estão evitando. O prédio da FIFA saindo uma fumaça preta? Não. É, teve uma foto, os caras queimando os negócios. Ah, não duvido papéis? Não. Papéis? Mas isso aí, quando teve aquela crise Cuba-Estados Unidos, não foi no consulado da Rússia? É, também na embaixada tudo. Americana, que vem aquela fumaça preta, os caras tudo queimando que queimando, tinha lá dentro? É, lógico. Pô, é. Mas você sabe que tem, né? Quando tem um protocolo, qualquer embaixada, quando é invadida ou acontece alguma coisa, tá correndo sério risco de ser invadida, os caras que trabalham dentro da embaixada, ele tem um protocolo pra destruir tudo. Sim. Então eles ligam os aparelhos, não taca fogo, destrói. Fragmentador ainda? É, que não. Não, fragmentadora não serve. Não dá tempo. Não dá tempo. Não, mas fragmentadora, os caras colam papelzinho. Tipo, meia hora. Cola. Os caras descobrem meia hora antes. Você tem meia hora pra destruir Argo. Tudo. Você não assistiu o filme Argo? Não. Assiste, o Argo foi um filme que se passou uma crise. Foi no Irã? Irã. Foi no Irã? Foi no Irã. Olá, tudo bem? Aí, crise no Irã. A embaixada norte-americana tava para ser invadida pelo povo iraniano. Aí, pô, puta rola. Em síntese. Aí os caras da embaixada norte-americana, eles pegaram todos os documentos e colocaram no triturador. É. Beleza. E ficou. Os iranianos, eles pegaram toda aquela papelada, deram para um monte de iraniano lá, criança. Falaram assim, quebra-cabeça. Monta o quebra-cabeça. Montaram. E montaram. E por minutos, e durex. Minutos, os diplomatas norte-americanos e jornalistas não ficaram presos no Irã. E o filme termina eles no avião fugindo. É. Fugindo. É. E era durex. E na hora que passou da fronteira, tirinha, os caras estouraram até champanhe. Mas ó, eu fico igual aqueles caras aí. Eu fico igual aqueles caras do consulado americano, Sombra. Ah. Quando eu tô voltando pro Brasil, quando eu venho dos Estados Unidos, velho. Quando eu passo pela alfândega. É mesmo? Eu olho pra cara do cara, o cara olha pra minha cara. É. Eu olho pra cara do cara, o cara olha pra minha mala. É assim, velho. Mas não tem como não ser, né? Não tem como. Você fala, putz, esse cara vai abrir minha mala. Ô, cara, mas... Porém, da última vez, eu ia entrando direto na sessão a declarar. Aí o cara vai dizer, não, não é aí não. Outro lado. É pro outro lado. Mas também eu não tava trazendo porra nenhuma, não tava trazendo nada. Ô, Maurício, tanto sono, bicho. Ó, se eu estivesse transportando drogas na minha bagagem, eu não ia ficar tão nervoso como quando eu volto nos Estados Unidos e passo o fundo aqui. Não fala isso, não fala isso. Brincadeira. Ô, Maurício, tudo de bom pra você, drogas. Boa noite. Eu posso só fazer uma pergunta? Mais uma, né? Antes, no começo do ano eu vi você comentou sobre uma promoção que ia ter sobre categoria de base, assim, alguma coisa assim, cara. Não que eu esteja me candidatando Não. É bem olha, lembrado. Quer furar o olho do Portugal. Vai não, acontecer. Jamais. O que tem não, tudo eu hoje, hein? Mas não tem nada a ver. O Maurício. Nem torço pra portuguesa, graças a Deus. Não, mas realmente nós teremos aqui. A gente tá elaborando tecnicamente o formato legal para as pessoas participarem. Nós teremos sim aqui uma campanha com a categoria de base do estádio. Em dias que componentes do estádio não puderem vir, nós convidaremos de emergência, chama da base. O garoto vem da base fazer o estádio no lugar. Entendeu? Bem legal. Vai ser bem legal. Da hora mesmo. E nego vai ter que provar a capacidade pra estar aqui, que nem na base, bicho. Vai ter peneira, vai ter tudo. Opa. Tudo. É, eu fiz muito quando era mais jovem. Safadinho, fez muito, né? Ó, Maurício, fiote. Você fica na linha, o Portuga vai falar com você. É, não. Ai. Boca de veludo. Fala aí, Portuga. Boca de veludo. Assim? Boca de veludo. Respeito. Tchau, rapaz. Maurício, tudo de bom. Valeu, um abraço. Essa foi a participação do... Desculpa, esqueci o nome dele, Rogério? Maurício. No momento sem parar, três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no seu celular. Alô. Alô, boa noite, amigo. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Quem fala? Adriano, tudo bem? Adriano, tudo bem? Adriano do quê, hein? Adriano Luiz de Lima, e quantos anos, hein, Adriano? 3.0, liguei ontem. 3.0, 3.0, liguei ontem aqui, já. 3.0, velho. Domenico Gato. Aí, Dudu, você é monstro, hein, velho? Ô, velho, muito obrigado. 3.8? 3.0. Que é de Lima, é laranja, né? Ah, sensacional, Edê. Mas tem aquela, se é de Lima, é do Peru, né? Essa aí é com você, né? Não, é com Portugal. Por que tem eu de novo? Motinha tá na malvada. Tá pesando na minha, mano. É, você tirar pra pegar no... Pé do Portugal. Ah, mesmo. Ele tá dando uma pegada no meu pé. Ele pega. Essa cesta vai render, velho. Não, ele pega não. O que ele fez ainda agora? Peraí, não entendi, gente. Ele pega no pé do Portugal e ele pega em outro lugar aí. É, tá. O que é isso aí, Portugal? Eu vou te mostrar, deixa ele comigo. Pô, o replay do estádio, pô, você tem tanto 15 anos aí, vocês deveriam fazer mais vezes, cara, porque, pô, tiveram tantos programas bons, por exemplo, aquele que o que tinha o Marcos, que o Rogério ligou, várias participações aí que deveriam ter mais vezes do replay do estádio. Cara. Muito legal mesmo. É legal mesmo. Ah, mas quando a gente normalmente tá em férias... Nós vamos encaminhar a sua sugestão pra produção. Nosso saque, pro nosso saque. Então tá bom, meu falou velho, o saque, e... Portugarri. E qual que é o time aí que você torce? São Paulo Futebol Clube. Tricolor! E aí, pô, cara? O Beijinho não tá aí hoje, né? Não, pode tá. falar, pode falar. Seríamos Miguel, três São Miguel. Paulinos aqui. Pô, o Beijinho é engraçado. Ele pode estar passando uma banda aí, ele ouve tudo, não interrompe nada. Mas quando fala o bairro, aí ele... Aí todo mundo tá falando, ele fala que não ouve. É, rapaz, você tá ouvinte inteligente. Só tem problema de audição quando fala o bairro. Isso. Mas não é, cara, tem que ouvir direitinho. Vai que você fala uma palavra que é um pouco diferente, é jardim pra vila. Pronto, entrou a defensoria. Ah, me solta, me solta que eu vou defender o Benjamin. Me solta, ninguém vai falar do Benjamin. Me solta. Chegou a defensoria. Me solta que eu vou defender o Benjamin. Deixa o cara se lascar sozinho, rapaz. Pô, parece que vocês têm ciúme de homem. Ah, né? Ciúme. Ciúme. Você que é trouxa, eu sei que você não tá aí, bolinha chinesa. Ele deita e rola em cima da sua ausência. Tá vendo? Mas o senhor não tá aqui, ele fica zoando o senhor. Mas eu não tô aqui pra defender as pessoas. Ah, você tá defendendo ele. Não. Eu tô aqui pra falar bem ou mal, independente de quem fala bem ou mal de mim. Engraçado quando eu não venho aqui, quando o Portuga não vem, quando o RG não vem. O senhor não defende assim. É o Vino aqui, tô sendo escorrachado. Minha opinião. Minha opinião. Quando eu não venho, então, meu Deus, né? Fala, Sombra. Ô, Adriano. Tudo bem, cara? Desistiu. Passou. Tem que falar do tricolor. Mito, meu Deus. Vamos lá. Fatos da semana. Osório. Aliás, o Osório é a grande manchete do futebol do último mês no Brasil. Né? Mr. Pincer. Tem Osório, estaria chato o futebol. Estaria chato, programa apático. É o Mr. Bic. A Globo sem ter o que mostrar matéria. Oh, fizeram uma matéria gigante, ele todo dia tem, velho. O Osório mexeu com o futebol brasileiro. Sua opinião sobre a vinda do Osório? Ah, tinha que mudar mesmo, né, cara? Não dá pra ficar com esses técnicos antiquados que a gente tinha aí. Sabe, Luxemburgo, Filipão, esses nomes aí não dá. Já não tem mais onde tirar. E a minha única dúvida, cara, é essa questão dele trocar muito os times, cara. A gente tem experiência aqui no futebol brasileiro que quando um time começa a perder muito. E nesses jogos que perdeu não repetiu o time, aí fala que o técnico não encontrou o time ideal. Não, mas vamos aguardar. Olha, eu sei, isso é o discurso. Mas a gente não sabe. Porque que também quem disser aí. Olha, deve ter meia dúzia em todo o Brasil que, viu, né? Que acompanha a carreira do cara. De fato, e que acompanhava o tal do Nacional da Colômbia. É tipo pessoas como Vitor Birner. Não, Portuga é farsa. No Orras, falou do coração. Olha. Orra, desde a outra Libertadores. O time jogava na altitude e jogava na altitude. Mas tinha altitude, não tinha muita altitude, mas só tinha. Vou defender o Portuga. Não, senhor. Me solta que eu vou defender o Portuga. É isso aí, ele falou antes. Agora eu vou falar uma coisa séria. Falando sério agora, o Nacional, me chamou a atenção, de verdade, na Copa Sul-Americana, daquela que ele eliminou o São Paulo. Tanto que quando vocês perguntaram quem passa, eu tinha dito que o Nacional passaria. O Osório, as pessoas falam, e às vezes nunca viram jogos mesmo. O Osório é um dos poucos caras, ele tem muita coisa parecida com o Jorge Sampaoli. Ele gosta de um esquema de jogo 3-3-1-3. Esse um é um jogador como o Ganso, como era Cardona, como era... Vai, aquele McNelly Torres. E tem direito a ficar parado em campo, tipo o Pino Gol? Não, ele distribui jogo, Sombra. Não é que ele fica parado, o jogo todo gira em cima dele. Toda a bola, o número 10 carimba a bola. A bola passa no pé do cara. Agora, precisa ser participativo. O cara que distribui o jogo contrata um bicheiro, velho. Mas ó. Ah, mano, mas o bicheiro é bacana, hein? Aliás, joguei no gato hoje, não deu porra nenhuma. Adriano, então é o seguinte: quando o cara fala que ele tem esse conceito de futebol, de fazer um rodízio, etc., vamos aguardar pra entender o que é esse rodízio. Porque às vezes as pessoas podem entender que troca todo o time, que troca metade do time. E às vezes o que o cara fala é trocar um ou dois jogadores. E aí não deixa de ser uma questão de você fazer trocas, mas precisa ver em que grau isso. Outra coisa que ele falou, ele não vai chegar e agora já mudar o time radicalmente. Lógico. Até seria burrice. Vai se queimar? Até seria burrice. Ele tem que implementar os conceitos dele paulatinamente, crescentemente. pro grupo poder entender. Primeiro ele precisa conhecer o grupo que ele tem na mão. Sim, exato. Primeiro ele precisa saber quais são as deficiências. O time jogou de um jeito na quarta-feira, como vem jogando sempre. Bem ou mal, mas vem jogando sempre nesse esquema e nesse formato. Se ele chega amanhã e falar, agora já é outro esquema, tudo diferente. Cara, é lógico que não vai dar certo. Então a gente precisa entender na prática como que ele vai colocar os conceitos dele. E nem tempo pra isso viável ele teria de mudar tão drasticamente. Ele acabaria com tudo. E essa história dele aí que você falou que ele muda time, realmente, estatisticamente, como é que é? Soletra. Estatisticamente. Estatisticamente, soletra. Exatamente. Isso aí é verdade. Todos os times dele. Só que o seguinte. É conceito de futebol. É o conceito dele, e ele vai passar isso pro jogador e vai falar o seguinte: olha, aqui, como ele falou na entrevista, aqui, meu time, quem tem nome, não, é só, não se joga só com nome. Meu time joga quem tá melhor. E se eu tiver que tirar, eu tiro. Se eu tiver que colocar. E ele vai implementar isso dentro do São Paulo e vai passar essa teoria pros caras. Os caras vão ter que comprar. E quando fala não repete escalação. Basta você trocar um atleta, você já não repetiu. E vou dizer, ele tem um exemplo, eu vou dar um exemplo que muita gente conhece o cara. Quando o Cárdenas estourou no futebol sul-americano, muita gente queria o Cárdenas, o Palmeiras, o Atlético Mineiro levou o Cárdenas. Ele tirou o Cárdenas. Mas ele o bom não tirou. Era o Cardona? Não, o Cardona era melhor que o Cárdenas, tá jogando no Monterrey do México. Ele tirou o Cárdenas. Desde que ele tirou o Cárdenas e o Cárdenas ficou no banco, Sombra, o Cárdenas no Atlético Mineiro nem no time B joga. Caiu o futebol do Cárdenas, assim, e era um grande jogador, até nível de seleção colombiana. E o São Paulo precisava de um técnico desse, que chegasse e falasse o seguinte: ele peitou irmão, o cara. Você não tá jogando? Sim, ele peitou então, o Cárdenas. Você vai ficar no banco. É verdade. Mas eu quero, ele peitou o Cárdenas, né? Eu só quero fazer uma observação em cima da observação que o ouvinte faz. O seguinte detalhe. Você botou roupa da cozinha, velho? Tá na hora. Foi o cigarro? Não, foi o café. Ah. Tá na hora. O café não faz isso. Café é o elixir da vida, hein? Os caras estão usando a sua, gente. Tá na hora do torcedor também esperar um pouco e não ficar se baseando em informações. O Osório. Cria um conceito. O Osório, ele é. Entenda isso. Ele vai servir por um bom tempo para muita matéria. Né, para muitos blogueiros, para muitos jornalistas. E é isso, sem, talvez, o conhecimento necessário do profissional. Então, o que vai acontecer? É a cadeia de informação. O cara, ele é o blogueiro lá, ele tem um acesso muito grande no blog dele, ele vai escrever a opinião dele sobre o Osório, e isso vai gerar uma cadeia de comentários. E aí o torcedor compra isso. É exatamente isso. Não é possível que o Osório vai chegar no São Paulo e vá, no primeiro jogo, escalar 11. No segundo jogo... Outros 11. Não. Não é assim, gente. Isso pode até acontecer. Já aconteceu no Nacional. Mas não é regra. Isso não é regra. Ô, Adriano, olha, então debatemos aí o Osório, o Tricolor. Palpite para amanhã, São Paulo e o Mortalíssimo. E o game do Vieira, né? É. 2-0 São Paulo. 2-0? Vai, arrisca aí, gol de quem? É, vamos ver. Vai um do Michel Bastos pra mudar um pouco, né? Pra mudar? Vai um do Fabuloso, vai entrar. Fabuloso. Ô, velho, agora dá um palpite aqui importante, que o Domênico tá bravo pra caramba, final da Champions League. O Domênico acredita na Juve. O que você me diz? É amanhã. A Juve tem uma chance, pô. Tem uma chance. Igual. É de igual pra igual, não tem vantagem, não tem nada. A Juve tem uma chance. E o Barcelona tem quantas? É assim na floresta. Várias, é um jogo só, amigão. É assim na floresta. A Juve com uma bala e o Barcelona com uma metralhadora. É, vamos lá, mas e quem disse que não pode matar? Pode ser, ué. É um jogo só. O que você acha? O favorito, é o Barça. Certeza. Ninguém falou que não é. Só que, se não. Não, tudo bem. Eu também acho que. Domênico vai fuzinhar. Não, mas vocês não. Eu não sei porque vocês estão brigando. Eu tô com o Domênico. Não, é que ontem ficou todo mundo tirando sarrinho aí. Então, assim, vai ter placar aí se o Juve ganhar. Vai ter replay. Porque tá todo mundo pagando um pau. Pra gente ferrar só o seu que aí vento. Tá, os caras. Engraçado, os caras aqui, RG, não, toda hora. Mas fala antes. O discurso aqui é uma coisa e quando é lá fora é outro. Aqui dentro, Se fala que o time grande tem que sempre ganhar, de bibibi, babó. Ah, mas aí os caras falam assim: não, mas o time pequeno pode surpreender. Lá fora, o time que é favoritíssimo, como é o Barça, é, e eu não sou louco de dizer. Não, mas por isso que a Juve então, pode até surpreender. Só que é um jogo único. Aposta uma grana aí. Chega uma grana. Eu queria ver se chega todo com mundo grana. Que chegou aqui ontem e falou que ia dar bar, você apostaria seu carro. Seu carro não, mas eu aposto 2 por 1. Não, vale muito. Não, eu não vou apostar, mas tô falando que o cara que aposta eu pago 2 por 1. Mas tá tão na cara que o Barça vai ganhar, cara. Então o cara aposta um carro. Não, mas aí tá já na cara isso, hein? Mas eu aposta. Acho que isso aí tá na cara, hein? É como tava o Real Madrid contra a Juve. Ah, não, isso não. É, sim, senhor. Eu sim, falei senhor. Real Madrid contra a Juve? Sim. Olha, gente. Tava sim. Quer o Real Madrid. Gravação? O Real Madrid. Não. A Juve, eu acho que é não, aqui todo mundo falou que o Real Madrid ia pra final. Quem é todo mundo? Nós todos. Menos dia do sorteio. Todos menos eu. Todos menos eu. Mano, a gente não falou aqui que eu. Todos menos eu. Eu também falei que era favorito. Ah, você? Tudo bem, eu não sei. Vocês não lembram do que vocês falaram? Eu não lembro, não. Não, eu não apostei. Aliás, eu não aposto no Real. Eu apostei. Eu não aposto no Real. O Real Madrid. Mas um jogo, Real Madrid. Vai chegar a segunda, vai ser esse discursinho. Aqui. Não, eu sou Barcelona. Mas eu apostei, tá gravado. Tá gravado. Eu acho que o Barcelona tá gravado. Eu quero ver esse De Juve que vai acontecer aqui. O que é? Barcelona aqui? Rapaz, Juventus. Despediu, não, Juventus. Sem parar, ah, é Juventus. É Juventus. Florentina. Ele joga de vermelho? Não. Ô, oh, Adriano, tudo de bom pra você, viu? Quero fazer merchan. Faça. Só a Bozano tem jeito de garoto, garante a diversão do meu filho. Ganha um kit Bozano e um par de convites para Kidzania. Chegou a sua vez com sorte a Honda. Beleza, ganhou o boné da Honda também. Olha, hoje eu eduquei os caras pra fazer que nem o Osório. Os caras foram tudo ponta firme. Parabéns, Adriano, tudo de bom. Valeu. Passa aqui, segunda-feira, pode passar aí? Ah, sim, porque pode. Amanhã nem a pau. Nem a pau. Pô, queria que o Rubio tivesse aí só pra ele imitar o Belo cantando Michael Jackson com o Dodô aí. Segunda, anota aí, segunda-feira. Ah, Michael Jackson Segunda-feira, Belo e Dodô cantando o hino do Barcelona. Ah, Belo e Dodô não, me tira desse troço aí. Belo e Dodô cantando o hino do Barcelona. Ou então Dodô e Dodô. Dodô e Dodô. Dodô e Dodô lá pode, Dodô, outro Dodô sim. Tchau, Adriano. Tudo de bom. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. São 3 ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar, em todo lugar. É. Alô. Alô. Quem fala? Clóvis. Clóvis, fala Clóvis, tudo bem, meu? Tudo bem, tudo jóia, graças a Deus. Que é aquele Bornai, onde ele tá? Morreu, né? Morreu. Foi dessa para outra. É o Bog Knight. Era o rei do carnaval. Clóvis Bog Knight. É. Ô, Clóvis, esse apelido, hein? Putz. Como é que é? Não entendi. Teu pai gostava, hein? Teu pai gostava de ver aquele. Você nesse apelido. Eu quero dizer o seguinte. Você sofreu bullying na escola? Opa, velho, demais. O Guarani de 1994 tinha um centroavante chamado Clóvis. Centravante artilheiro do Campeonato Brasileiro. Maravilhoso, Clóvis, lembra? Nossa, jogava com amor. Clóvis pé de bolo. E Ailton Boca de Cinzeiro, que jogou na Alemanha, maravilhoso, cara amigo. Lembra do Ailton campeão Boca pelo de Cinzeiro? Grêmio contra a Luz. Lembro, maravilhoso Ailton Boca de Cinzeiro. Ô, meu velho, e quantos anos você tem? 39. E o nome completo? Clóvis da Silva Oliveira. 3.9, hoje. Hoje? O que você acha hoje? Clóvis da Silva Oliveira. Acho que. Azeite? Orégano? Ah. O que é isso? Presta atenção. Azeite, orégano. Ah. E? A Clóvis Flor? Nossa! Ah! Sensacional! Uma delícia! E aí você vai comer bem, com azeite, tempero, comida. Vontade de comer! Coma! Eu pegava você, hein? Eu gosto muito de você, Mota. Esse jacão é engraçado. Vontade de comer. Tem que saber fazer comida. Ai, comida boa pra comer. Jaca até o não gostei de sua comida. Eu nunca vai ser cozinheiro. Nunca vai ser cozinheiro. Os caras dão uma garfada, ficar com aquela cara de tipo, vou devolver. Você nunca vai ser cozinheiro. Vai ficar com a de nojo, né? Respeitar o prato. Mas deve ser só, respeitar o cara trabalho. Quando o cara vai arrumar emprego em restaurante, é assim, né? É. O cara fala, o chefe de cozinha fala assim, tá bom, faz tal coisa. É. Aí o cara vai lá, você tem o tempo tá. Confia no teu prato? Aí o cara, o chefe fica sentado na mesa lá no salão esperando. Aí vem o cara com o prato todo arrumadinho. O cara já olha, dá aquela garfada. Pô, Mota, você devia se inscrever no Masterchef. Eu queria ver o Jacão. Você cozinha bem. Ah, eu acho que o Mota cozinha bem. Chega lá, se borra todo. Você acha? Não, se borra. Cara, eu tive medo de pressão. Na hora da pressão, ah. Comigo é não, assim. Não, sei que você gosta de pressão, mas... por trás aí do... Eu e Portuga. Opa, eu não, mentira dela. Ô, você tá correndo, quem? O tempo tá correndo, eu e Portuga. Isso, Portuga. Porra, meu filho vai ver esse programa, cara. Que vergonha. Não vai ter replay. Vamos editar aqui. Que time você torce? Corinthians. Coringão, mano, Coringão. por merecimento. Se tá ruim pra gente que tá com 7 pontos, imagina pra quem não tem. Ó, amigão. Eita. Mas é verdade, velho. Prazer, dá um recado pra quem? Ué, todo mundo, oh, Joinville, mano. Flamengo, Vasco, Curitiba, oh, Figueirense, Cruzeiro, que sorte, Santos, aquela, Inter. Aquela bola desviada no Romero, hein? Só que esses 7 pontos do lado tem uma setinha que só vai fazer desce. O quê? Se tá ruim pra gente, imagina pro Santos. Que sorte, cuidado, aquela hein? Setinha, hein? Ô, amigão. Fala aí, mano. É, você é daqueles torcedores aí que tá apoiando essa atitude da diretoria do Corinthians, pés no chão, pra talvez aí reformar a cozinha, colocar a casa em ordem pro ano que vem? Né? Ou você é aquele tipo de torcedor mais radical que tá insatisfeito com o time e quer que a diretoria contrate jogadores a qualquer custo? Não, é o negócio é o seguinte, eu, há tempos atrás eu liguei no estádio, né, até elogiando o Tite e coisa e tal. Meio que... E o que acontece? É, são uma série de problemas que o que a diretoria está fazendo está correto, está mandando os mercenários embora, inclusive o Guerreiro, entendeu? E, mercenário? É, para mim mercenário, porque ele já recebeu proposta alta do Corinthians para renovar no passado e não aceitou. Se ia pagar ou não é uma outra história, mas recebeu e não aceitou, então para mim é mercenário. Então tá mandando eles embora, só que assim, as pessoas estão esquecendo de falar sobre o Tite. O Tite tá fazendo uma lambança atrás da outra. Do mesmo jeito que eu defendi ele no passado, agora eu tenho que falar. Olha o caminhão. Tá RG, acabou o amor. Acabou. Mas, ó, amigo, qual seria a sua crítica com relação ao trabalho do Tite? A crítica é a seguinte, o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o time tava ganhando de 2-1 e o Tite começou a encher o time de volante. Entendeu? E aí, quando empatou o jogo, não tinha como mais atacar, porque tava com o time cheio de volante. Então, eu acho que tem que ter uma certa coerência. Esse último jogo aí que o Corinthians perdeu, que ele colocou só o Romero, qualquer time do mundo joga com 2 atacantes. Por que, que o Corinthians tem que jogar só com o Inda, com o Romero, que nem é centroavante de origem? Não, mas então, não é só o último Corinthians, jogo do viu? Corinthians... São Paulo também joga com um só. Não, mas, ó, amigão, o último jogo do Corinthians foi contra o Grêmio e já tinha 2 ali, tá? Jogando o Mendoza e o Romero lá na frente. Então, eu concordo, mano. Só que é o seguinte, ele tá fazendo uma série de... Por exemplo, o Ralf, na minha opinião, é cadeira cativa no elenco. Ele não podia ter sido afastado. O Christian nunca jogou mais bola que ele. Então, essas coisas, eu acredito que ele vá dar um jeito no Corinthians, mas que ele tá fazendo bastante lambança no momento, ele tá também. E, velho, vou te falar uma coisa. Mas será que o Ralf já não tava mais preocupado com o que o Osório pode passar de instrução? Não. Lascar. O segundo gol do Grêmio tomou gol na posição onde o Ralf estaria e o Christian não tava ocupando. Na entrada da área, o volante tá ali. Não, é um acaso, mano. Mas o Christian não joga mais com o Ralf nem a pau. 30 bolas no gol daquele jeito, nunca mais acertar o gol. Mas o Christian não joga mais com o Ralf, mano. Você sabe, vai. A questão não é essa. Você conhece futebol. Gente, eu entendo, talvez, aí a ótica do Tite. É, com meio de campo aí, sem muita criação, porque o Jadson e o Renato Augusto, eles não estão muito bem. O Tite pensou da seguinte forma. Sem aquele negócio de teoria da conspiração, não, porque o Rafa já tá vendido e pode ser que ele já esteja pensando em outro clube. Não, analisando a parte tática e a parte técnica, o Tite pode ter pensado da seguinte forma, amigo. O Christian, ele tem mais recursos do que o Ralf na parte de criação. O Christian é aquele tipo de jogador que ele tem um passe melhor, é aquele cara que aparece um pouco mais aí na frente da área do adversário. Ele pode fazer esse revezamento com o Bruno Henrique, ora um fica, ora o outro vai. Tá certo? Eles ficam fazendo, talvez, aí essa troca de posição, como o Christian fazia isso com o Elias quando eles jogaram juntos aí há algum tempo. Então, o Tite ele pode ter pensado nessa condição pra talvez aí desafogar um pouco o trabalho do Renato Augusto e do Jadson, já que os dois ali só tem na frente aí como referência o Romero e o próprio Steven Mendoza. Os dois, eu acho que eles não têm características de ataque, tá certo? Por mais que eles caiam pro lado do campo, o Corinthians hoje precisa de um referencial que fique parado ali, estático, dentro da área. Não vou dizer que ele tenha que ficar estático, porque nenhum centroavante moderno fica mais hoje em dia esperando a bola chegar nele. Mas tem que ser um jogador um pouco mais participativo. Por exemplo, o Wagner Love, mesmo entrando mal, tá certo? Mesmo não correspondendo à expectativa nesse último jogo contra o Grêmio, mas é um jogador que ele vinha buscar, ele vinha dar opção de passe. Ele tava mal, concordo. Mas se você analisar aí o que ele tava fazendo dentro de campo, era muito mais interessante pra quando o Corinthians estivesse com a bola, Portugal, porque o Corinthians é muito dependente de jogadas de linha de fundo com os laterais. Não adianta nada você... Por mais que o Corinthians tenha volta, a falar aqui, por mais que o Corinthians tenha feito um gol, tá certo? De uma jogada de linha de fundo que o Fagner foi e cruzou, o Mendoza dominou a bola e fez um golaço. Mas aquele tipo de lance só aconteceu porque a zaga do Grêmio falhou. A zaga do Grêmio falhou. O Corinthians ele precisa ter um pivô ali, um cara que tem a característica de camisa 9 mesmo ali, pra empurrar uma bola dessa pra dentro do gol. Não adianta nada você cruzar bolas pra dentro da área, sendo que você tem um jogador de 1,20m e outro de 1,30m. Você vai rifar a bola não na, é nem, na área do adversário. E o duro, mano, que não é nenhuma qualidade de cruzamento. A maioria dos caras, eles não cruzam a bola, eles jogam a bola dentro da área. E o cara tem que se virar. Não sei se você acompanhou o gol do Fred contra o Curitiba. É um cara que entra de pivô, mas ele tem uma qualidade pra vir, sair, meter um passe. É esse tipo de jogador que o Corinthians precisa. Mas, ô, amigão, chegamos aqui próximos das 20 horas. Manda aí seu placar. Corinthians e Joinville jogando lá, mano. Esse é o bônus round. Jogo não duro, hein? Não dá pra perder ponto jogo com o Joinville, duro, hein? É, eu acho que o Joinville, como é o bônus do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians vai ganhar de 1-0. 1-0 só? Pô, esse jogo tinha que meter uns 3-4 aí, que era pra ganhar moral, cara. Não, mas vai ser 1-0 e assim, eu acredito ainda que o Corinthians brigue pelo título, mas que o Tite tem que parar de fazer lambança, isso ele tem. Por merecimento do Atlético. Sim. Meus agradecimentos aí mais uma vez de estar participando do programa. Vocês são sensacionais, não canso de repetir. Valeu, queria dar uma moela pra minha namorada, Adriana. E um abraço pro meu irmão, Renato. Tá? E só fazer um merchan pra concluir. Dá uma ajuda aí na Bozano que deu um branco agora. Me ajuda aí, ô! Ajuda o cara, mano. Não. Ajuda, vai, velho. Não. Ah, não. Afinal do programa, ajuda todos o cara. Por favor, feriado. Ajuda o cara. Ajudar o menino. Ajuda, ajuda. Ô, amigão. Sou. Ô, amigão, o negócio é o seguinte: eu vou te ajudar aí com a frase, mas tem que complementar no final, tá certo? Você já deve ter ouvido essa frase inúmeras vezes aqui no programa. Eu vou falar só o começo da frase, você complementa, ó. Beleza. Só Bozano tem o jeito de garoto? E cuidado de homem. Não, não. Ó, amigo, aí não dá, hein? O Sombra falou certinho com esse programa. Olha, e me garante o barbear sensacional. Não, também não é. Não. Ele tem um barbear fenomenal mesmo, mas não é essa frase de hoje. infelizmente, amigo. Ô, mano, pô, tô fã de vocês. Eu queria ganhar o que a gente tá posando aí. Mas você ganhou um boné estádio 97 vista aérea. Não, beleza. Tá bom? Ó, uma boa noite pra vocês. Bom final de semana aí. E vai, Corinthians. É isso aí, mano. Vai, Corinthians. Tudo nosso. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. E aí, você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, sem parar em todo lugar, até no táxi. Estádio 97 também no oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Eita, com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Também HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Consórcio Honda, todo ouvinte que ligar e disser: chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné do consórcio Honda. E agora eu vou... Não, o Ben já vai falar do Grupo S. Amigão, quem que não quer mais qualidade de vida? Fala aí. A gente trabalha pra isso, a gente sonha com isso. É o nosso desejo pra nós, pros nossos filhos. Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo e com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser. Apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. Então, não perca tempo. Essa é a frase do século XXI. Não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então, vá visitar o apartamento decorado. Anota o endereço aí. Rua José de Brito de Freitas 295. Rua José de Brito de Freitas 295. Ou acesse esser.com.br/levilage. Village com dois L's, tá? Ou se você preferir, liga agora mesmo. 3951-3888. 3951-3888. Liga lá e fala assim: ó, eu ouvi o Ben já falar, isso vai ter um tratamento vipasso. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. E um abração pra toda a família Horn, Rafa, Alan e toda a família S. Estádio também tem oferecimento da Cato. Sua promoção virou lenda? Vá à luta por um emprego novo, acesse cato.com.br e aproveite. 7 dias grátis. Estádio 97 também no oferecimento da Banditec. Agora eu quero falar com você que está pensando em fazer uma graduação em TI. Quer uma dica? Faça Banditec, cara. a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Você quer um exemplo? Antigamente se ensinava tecnologia só em português. Na Banditec você tem um curso de inglês integrado ao currículo. E não é um curso de inglês técnico, não, hein? É um curso completo, que ainda dá ênfase nas conversas que você vai ter no dia a dia de uma empresa de TI. E o mais importante, a Banditec tem as últimas tecnologias de ensino de idiomas, equipamentos e programas dinâmicos e interativos. Você aprende mais e mais rápido, claro! Essa é apenas uma das coisas que a Banditec faz para atualizar o ensino de TI, mas ainda tem 75% de aulas em laboratório e o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Eu falo mais sobre isso, inclusive, nos próximos Estádio 97 aqui, tá bom? Faça a Banditec, a faculdade que fez um update em tudo, no currículo, na metodologia, na tecnologia, na relação com o aluno. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Banditec é a faculdade de TI atualizada, Domênico. Deixa eu mandar um abraço aqui, Sombra, pro pessoal do C13 Futebol e Alegria e também pro Graveto aí. Eles trouxeram as guloseimas aqui pra gente. Muito obrigado. Legal, aí, parabéns pro Portuga, parabéns, né? Aí, adiantado, parabéns, né? Parabéns, né? Estádio, etc. Parabéns. Muitos aí, badalos pela frente. Um dos grandes profissionais aí que pintaram o estádio, etc. Um baita imitador. Obrigado. Um cara bem bacana mesmo. Conheço Portuga há muito tempo. Qual a sua melhor imitação, assim, Portuga? Você. Que eu mais gosto... Ah, eu gosto muito do Juvenal, que é muito parecido. O Vanderlei, eu gosto bastante. O Vanderlei, Luxemburgo, o Palinha, é uma das melhores imitações. Bolinha, Murici, eu gosto muito. O Cuca é uma imitação meio que faz sucesso até fora de São Paulo. Afanásio eu gosto. O Afanásio, tem bastante aí que a gente faz. Agora eu preciso, o parabéns mesmo, eu faço aniversário, mas parabéns eu preciso dar parabéns à minha mãe. Obrigado, mãe. Obrigado. Obrigado, mãe, pra senhora ter me tido. A senhora me teve. E eu gosto muito da senhora. Obrigado, mamãe, que me teve. Obrigado, mãe, por ter me tido. E o assim, o pai também. O pai não tá mais aqui. Sai essa bola desse tamanho. Não tá mais aqui. Pessoa, né, 38, é uma heroína, né? Não, não, mas foi cesárea, velho. Foi um rasgo. Criança. Não, eu era bonitinho. Você é louco. A mãe do Portuga não fez uma cesárea, fez uma autópsia. Exatamente. Mas eu era bonitinho. O tempo que me magoou. Nossa. Boa, Portuga. Parabéns. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigado, novo, obrigado a todos. Saúde. Vocês não são apenas companheiros de trabalho, mas amigos. Eu gosto muito de vocês. E olha, ele não lembrou, mas olha, parabéns à esposa dele também, que suporta. E meu filho. Ele nem lembrou. Tão o Bernardo. Olha, Bernardo já sonhou. Coitado desse moleque. Não, mas é verdade. Suporta, meu. O Portuga deve dar uns peidos que levanta a comida. Quando eu como torresmo. Porra, mãe, eu vou lá no Mocotó comer torresmo. Mano. Vai dar banho nele. Banho úmido. Tem que ser de vapo. Lá na garagem, no tanque. Nossa. Parabéns, Portuga. Então, obrigado, gente. A gente ainda precisa comer aquela Portuga costela. Portuga faz cocô lá, no tanque. No bafo. Costela no bafo. Então ir lá no nosso amigo sábado, português. Como é que é o nome dele? Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá no Mocotó. Vamos combinar com o Rodrigo lá. Vamos lá. Muito bem, Estádio 97 encerra por aqui. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da Fit Camisetas? Ah, ele não tá dormindo mais agora. Quem? Ah, sensacional! O Maurício Dermindo Júnior. Dermindo! Ganhou a camiseta do Estádio com apoio da Fit Camisetas.com.br. Todos que participaram ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. O Estádio volta na segunda-feira, né? Repercutindo tudo do fim de semana e provavelmente o grande massacre do Barcelona. O oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. O que é Fiorentina? É Nápoles? Qual que é? Os italianos lá. Uma botinha de Juve, é nóis! Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. Gato, acertar bolinha de papel no lixo é o maior desafio do seu trabalho? Acesse gato.com.br e vá à luta por um emprego novo. E BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, gente. Até segunda, às 5h30, aqui na Energia. Tchau. Programe-se. Energia Máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Energia. O Cruzeiro da Velha da temporada 2016 prepara a maior viagem de todos os tempos. A MSC trará ao Brasil o Esplêndida, o navio da frota MSC mais luxuoso e de maior investimento da companhia. Tudo isso.

boa noite, eu sou a Gabi, tá começando o Night Sessions, o melhor programa de house music do seu dial. Eu vou com vocês até a uma hora da manhã e agora tem o DJ Anderson Tomé que preparou, ó, um set list sensacional. Segura, começou o Night Sessions. Night Sessions. My friend, it's too late on you this dream. that time it does. Who is she and what is he to you? I have something in my heart to your eyes. And when I looked at you, you looked at the them pistols are from Shore and Lake of Bay. Yeah.